fórum, ele foi puxado no intuito de estar homenageando, de estar resgatando a história, né, de uma política que é singular e pioneira aqui no estado do Recife, né, e que essa história começa em meados de 2003, 2004, né, e que a gente saiu de apenas uma unidade de cuidados integrais de saúde, para a gente evoluir para mais dois dispositivos, que foi o SIS e o NAP, né, que atua de maneira matricial no território. Mas a gente sai de uma para duas unidades de cuidados integrais de saúde. E a gente hoje conta com três territórios, né, cobertos por NAP. Né, em torno de 24 equipes de saúde da família no universo de 264 equipes. Ou seja, com duas unidades e com três equipes, a gente está muito aquém de um processo de universalização de uma política que tem grande reconhecimento, né? E nas mobilizações que foram postas desde o mês passado, na defesa dessa política, na defesa desse modo peculiar de se fazer saúde, né? A gente mostrou grande força, seja no depoimento das pessoas, seja no número de assinaturas que a gente colheu em defesa dessa política, né? E seja na adesão às redes sociais, né? Seja no reconhecimento dos usuários. Para vocês terem ideia, essa unidade aqui tem 100% de acreditação, né? Isso por dados oficiais da própria prefeitura, mesmo em situações precárias, né? Sem ventiladores, sem, né? Água. Né? E aí, sem várias coisas, né? Ventilador é um dos problemas. Mas, bom, diante de diversos problemas que a gente tem vivido, né? Tipo, né? Um não plano de expansão dessa política, claro, né? A precarização dos trabalhadores, né? A ausência de gerência, tanto o Guilherme Abad quanto a gerência central, a gente está sem gerente central na política, isso traz algumas dificuldades. Dificuldade de financiamento, e olha que a gente, né, não é uma política cara, não é. Né? Falta de insumos, né? Diante de todo esse processo, a gente, né, resolveu convidá-los hoje para uma grande celebração, que apesar das dificuldades, a gente tem muito que celebrar, né? Porque é uma política tocada por trabalhadores e usuários, né? É uma política tocada por compartilhamento, né? De militantes, de pessoas que acreditam, né, nesse tipo de saúde. E nesse sentido a gente está hoje rendendo também homenagens a pessoas que para além, né, de serem gestores também foram militantes, porque os gestores que passaram por essa casa também foram militantes. Alguns dos gestores não puderam estar aqui, né, a gente convidou. E aí eu queria chamar para compor essa mesa, né, Bernadette Antunes. Que foi uma das protagonistas da implantação do Guilherme Amar, que deu origem à política. Eu queria chamar Luciano Burichel. Foi gestor da política de promoção da saúde. Queria chamar Júlio Lins. Foi gestor da política também. Eu queria chamar Tiago Ribeiro. Também. Alguém que passou pela gestão do SIS, tá? Alguém que chegou aí para não conhecer. Maria. hoje, né? Pronto. Então há mais pessoas que estão ausentes e a gente está honrando essas pessoas que não estão nessa mesa. Mas bom, Bom, e aí eu deixo a palavra livre, pode, né, transcorrer nesse sentido. Mas aí a gente tem uma encomenda da história, né, de estar contando o que foi essa história das práticas integrativas, né, e o objetivo nosso é estar traçando um debate, uma rede de apoio a essa política que hoje a gente está chamando de rede SUS de praticantes integrativos em saúde, que é uma rede que não tem institucionalidade, mas que ela existe nos afetos e nos encontros que são travados entre terapeutas, usuários, professores, alunos, e aí estão todos convidados para esse compartilhamento. E aí eu dou a palavra a Bernadette Antunes para a gente fazer essa festa. Tranquilo? Tranquilo. Esse é seu celular. Jarbas, esse é seu? Eu posso. Está agregando. Então, por que isso não é uma coordenação? Acho que tá funcionando. É do N. Tá funcionando, né? Tá ok. Boa tarde a vocês, todos e todas. Boa tarde. É muito importante esse resgate que vocês estão fazendo. Eu tenho acompanhado um pouco. E, na medida do possível, colaborado com a assinatura do abastecimento, né? E, assim, é muito gratificante e até emocionante para mim estar aqui hoje. E aí eu fiquei pensando o que é que eu deveria falar. E pensando com meus botões, peguei até o livrinho da política atual, fiquei olhando ele, as datas e tal, e resolvi fazer mesmo uma coisa meio que informal, né? De contar mesmo uma história. Uma história que vai me envolver como pessoa, como gestora e como profissional. Eu passei um verão em Porto de Galinhas e lendo um livro que eu tentei me resgatar qual era o livro que eu estava lendo na época, me deu o estalo que a gente poderia implementar uma unidade com práticas, em práticas naquela época, chamadas alternativas. Havia vários nomes. Isso 2003, 2002, né? E aí eu pensei nisso. Eu era diretora do Distrito 2, Distrito Sanitário 2. E aí eu me lembro que eu cheguei na secretaria, encontrei com o Humberto Costa, então secretário, falei para ele. Ficou super animado, disse para Toninho, que era o secretário executivo, que desse todo apoio. E a gente começou a pensar como fazer. Por que que eu pensei isso? Eu sempre, quando eu estudei medicina e fiz um pouco de prática clínica, eu sempre tive comigo e tenho até hoje a ideia de que não existe nenhuma fórmula terapêutica para todas as pessoas, né? Hoje a gente estuda mais isso e tem vários, né? várias visões. Naquela época a gente chamava prática terapêutica, hoje a gente chama prática de cuidado, né? E que a gente poderia mesmo estar utilizando de várias racionalidades para a abordagem do cuidado das pessoas. E cheguei mesmo a começar um curso de homeopatia, já formada, terminada a residência, porém parei porque foi justo no momento que eu passei a só fazer saúde coletiva, eu deixei de fazer as duas coisas, eu passei um tempo fazendo clínica médica e saúde coletiva, mas aí eu não tinha mais clínica, então não tinha mais sentido eu estar fazendo homeopatia se eu não estava cuidando de pessoas, como é que eu ia exercitar o conhecimento da homeopatia? Fiz um ano da teoria e deixei. Inclusive, por isso que a Animaris foi fazer, ela conta essa história. Porque ela era pediatra dos meus filhos, né? E aí, em dado momento, ela também teve um tempo afastada por doença, em dado momento eu levei eles para o homeopata. E ela ficou com raiva de mim. Aí depois ela reconheceu, a gente é muito amiga, então essa raiva é uma raiva bem carinhosa, assim. E ela aí foi fazer o curso, né? E teve um papel muito importante até na discussão da política, né? Dentro da sociedade de homeopatia. Bom, e aí a gente começou a ver como trabalhar. E fizemos vários movimentos e nos juntamos algumas pessoas para fazer o projeto mesmo. Eu, de Ita, eu não sei se vocês conhecem, que é uma fisioterapeuta, hoje mora em Brasília. Né? Algumas pessoas aqui devem conhecer. De Ita é uma pessoa, uma fisioterapeuta excelente, né? Muito ginástica. Ela trabalhava com um método francês, eu acho. Não sei se era Lebus. Não era antiginástica. Podia fazer, mas ela também trabalhava com um método específico, que eu esqueço agora. E Djalma Agripino, que era assessor do gabinete do secretário e entrou muito como pensador de fazer projeto, né? Tá certo? E uma outra fisioterapeuta, que era do Distrito 3, que eu não consigo me lembrar o nome dela, mas ela ficou muito pouco tempo no grupo com a gente. E a gente começou a trabalhar pensando que espaço era esse que cabia na rede de serviços para esse tipo de práticas. Né? E aí a gente começou a levantar, não sei se vocês todos conhecem, o projeto da unidade Guilherme Abar, que na verdade não era um projeto só da Guilherme Abar. Era um projeto que construiu a Guilherme Abar, mas ali já estava definido que deveria existir uma unidade em cada distrito sanitário. Tá certo? E com a possibilidade de fazer várias coisas, não só atender as pessoas, mas formar pessoas e produzir conhecimento na área. Então, tudo isso já estava muito bem pensado lá. Eu me lembro muito bem que a gente começou a trabalhar com o modelo de projeto, de construção do projeto da Petrobras na época, que já tinha tido uma aproximação, e a gente, o modelo bem estruturado assim, não é? E a gente começou a pensar assim, que espaço é esse, né? E a gente pensou assim, as doenças crônicas, de maneira geral, podem se beneficiar muito bem, tá certo? Porque elas vão ter uma complementariedade, né? As dores, de maneira geral, tá certo? Os sofrimentos mentais, né? Tá certo? E também algum processo da área da imunologia, da alergia, também podia se beneficiar muito bem. E a gente também começou a pensar coletivamente que práticas seriam essas. E aí começam a existir os desafios também, né? Porque como você instituir uma rede pública, uma unidade que vai absorver pessoas que vão desenvolver uma prática que nem sempre tem uma formação, digamos assim, reconhecida oficialmente, não é verdade? Então, por exemplo, uma professora de yoga, como é que eu reconheço, né, institucionalmente dentro da prefeitura? Né? Não é que a gente não reconheça, mas qual é a legitimidade que tem na lei? Tá? Qual é a escola que forma? Quem deve titular ela? Né? Tá certo? E aí a gente começou a trabalhar também com muitos conflitos. Então, vamos discutir a acupuntura, chamamos de seu para discutir a acupuntura. Aí, assim, só quem faz acupuntura é médico, não pode fazer outro profissional. Então, a gente tem que submeter algumas regras, que nem sempre eram as regras que a gente gostaria de submeter, mas a gente começou a ter que se submeter. Né? A homeopatia também ficou mais ou menos claro. A homeopatia já tinha um reconhecimento, tinha uma formação e tal, mas era médico homeopata, médico acupunturista. E nem sempre, quer dizer, o médico homeopata até chegaria mais próximo da filosofia da homeopatia, mas nem sempre o médico acupunturista, de fato, é um prático da medicina tradicional chinesa, não é verdade? Então tem uma distância, tem uma contradição. Então como trabalhar isso? Daí a gente começou, ao mesmo tempo que a gente descrevia, a gente começou a digamos assim, a migrar, juntar, sentar com essas pessoas, trabalhar com essas pessoas, porque a gente não poderia estar lançando uma coisa contra-hegemônica, né, na rede de serviços, que fosse ter imediatamente todas as negativas, né, da sociedade de homeopatia, da sociedade de acupuntura, né, e a gente teve que ir negociando essas coisas. E foi um grande aprendizado, por exemplo, como trabalhar, porque a gente pensava também de fazer formação, então como fazer a formação de homeopata na rede. Aí vem aquele curso clássico de homeopatia com não sei quantas mil horas, né? E como é que a gente pode transformar isso em uma coisa mais, né, palatável e tal? Quer dizer, todos esses processos eram desafios, né? E aí a gente disse assim, como aí começou também a aparecer, porque não sei se vocês se lembram, era João Paulo que era prefeito e ele tinha toda uma articulação com a meditação transcendental, né? E que tem até hoje. E tinha mesmo um convênio, né, com Adriano Brasileiro para a formação de pessoas da rede. Eu, inclusive, fiz o curso, várias pessoas fizeram o curso para fazer isso. E aí começou a aparecer para João Paulo demandas. Tem gente que fazia uma tal prática, uma X prática, um isso, um Y prática, ia para lá e ia conversar com a gente. E a gente tinha que entrar dentro dessa discussão. Como incorporar numa coisa nova, tá certo? Que a gente tinha que ter o mínimo de, né? E aí, como contratar os trabalhadores? Como garantir que os trabalhadores não fossem precarizados? Eles seriam no vínculo, mas não fossem precarizados no salário, pelo menos, né? Não tivesse uma distinção assim, porque podia ter uma pessoa que não tivesse uma formação superior, mas tinha uma formação em yoga. E por que não? Tá ali, não é verdade? Então essas coisas foram grandes desafios e grandes discussões que a gente foi fazendo. E aí eu cheguei, e aí eu disse, não, eu quero trazer alguém que faça um movimento de corpo, que tenha uma relação com a tradição afro-indígena. E aí eu fui conversar com Meia-noite, eu quero lhe fazer uma proposta. Nós estamos pensando em abrir uma unidade com essa conformação, com isso, vai ter mais ou menos trabalho com essas pessoas e tal. E como você tem uma prática de transformar a educação física da escola em aula de dança e percussão afro-indígena, eu queria que você fizesse isso para atender pessoas, para que essas pessoas utilizassem esse mecanismo no processo de cuidado. E ele disse, eita, Bernadette, será que eu tenho condições? Mas ele aceitou, né? Ele aceitou com aquela calminha dele e ficou por bastante tempo, né? Não sei como é que ele ainda está lá, né? Tá. Muito tempo sem ganhar dinheiro ele ficou. Ele nunca deixou de ir. Mesmo sem ganhar dinheiro. E aí a gente começou, né? E aí, que unidade é essa? Vai ser o nome, outro desafio, o nome. Bom, o projeto, eu acho que ele foi bem escrito. Ele foi bem escrito porque ele partiu da análise histórica das práticas que a gente incorporou inicialmente, tá certo? E depois, assim, a população caracterizou bem a necessidade dela, a justificativa dela a partir dessa população de doença crônica, das dores, da asma, do transtorno, né? Que é um problema ainda que a gente não consegue controlar. E, assim, vai botar alternativo, vai botar complementar. Aí surgiu esse nome Integrativas e a gente achou que era, digamos assim, o que mais naquela conjuntura era legal, né? Bom, o objetivo da unidade era não só implantar na unidade, mas era implantar na rede de Recife, com uma unidade daquela em cada distrito e sempre articulando com a atenção primária. Tanto que toda a prática que deveria ser desenvolvida seria feita através, primeiro, fazendo conversa com as pessoas, com os profissionais de saúde da família e uma discussão sobre isso aí. Não foi uma coisa simples, né? Márcia está aqui desde o começo, sabe? Isso foi uma coisa muito complicada. E a gente baseou o projeto da unidade utilizando o processo teórico e organizativo da saúde mental, que para mim é uma das coisas mais inteligentes desse Brasil, né? Que organiza toda a unidade a partir da demanda que vai atender, constrói um projeto para atender aquela população e desenvolve um projeto de forma organizada. E a gente mudou esse modelo lá. Não foi fácil, não foi fácil implantar, como existe no CAPES, o acolhimento, tá certo? E a definição de como trabalhar, que práticas aquela pessoa que vinha para o atendimento poderia se beneficiar, se práticas individuais ou se práticas coletivas, tá certo? Como que a gente envolveu todos os trabalhadores nessa ação da triagem, Muitos negavam, muito. Eu fui muito, mesmo depois que eu saí da prefeitura, eu continuava indo lá, conversar, discutir, para tentar fazer com que os trabalhadores, os profissionais, participassem do processo como um todo, né? E aí houveram várias mudanças que a gente pode, no debate, depois trabalhar. E aí, gente, bom, que unidade é essa, né? Que unidade é essa? Nós, então, pensamos que ela deveria se chamar Professor Guilherme Abar. Por que Professor Guilherme Abar? Vocês imaginam por quê? Professor Guilherme Abar foi um grande sanitarista. Ele inicialmente era um neuropatologista, bom também, ele era um cara muito estudioso, muito sério, e passou a ser um grande sanitarista e foi um dos mentores do projeto Vitória, em Vitória Santo Antão, que é um precursor da medicina de família e de comunidade no Brasil. Certo? E que nós trabalhamos lá, eu, Admarilis, a Avelina não trabalhou no sistema, mas o marido da Avelina, enquanto Evani, que participou lá da... Então, várias pessoas. Então, hein? Antonieta. Antonieta, é. Então, várias pessoas que construíram a unidade, tá certo? Tinha uma relação, né? E aí a gente achou que era. E nesse dia da inauguração, infelizmente já estava na campanha do segundo governo, João Paulo, ele não pôde ir. Porque eu acho que ele deve ter sofrido muito, porque era alguma coisa que ele gostaria de estar presente. Né? Mas assim, a plateia era toda, o Projeto Vitória, estava todo lá. De muita emoção, para todos nós estávamos lá. Né? E ao mesmo tempo, quer dizer, a gente construiu a história dele, deixou lá e tal, mas teve também uma exposição de um colega médico, uma exposição de aquarela, de um colega médico, ou seja, a gente fez uma abertura da unidade com uma exposição de arte, né, e com um coletivo que tinha feito um trabalho, né, no projeto Vitória e cujo dos mentores seria o nome da unidade. Né? Então foi assim, um dia de muita junção, digamos assim, de energia positiva, de coisa boa, sabe, de coisa forte. Né? Eu me lembro que assim... ficou repleto de pessoas aquela casa, ficou muito bonita. Eu não me lembro quantas pessoas tinha, mas foram muitas pessoas, né, que ficaram lá. E foi um momento, o filho de Abá falou bonito, que o filho de Abá é Carlos Abá, né? Que é um grande hemodinamicista, como é que eu digo? Eu digo que era muito abelista. A esposa, a viúva dele estava lá, né? Os outros filhos. Então foi um momento assim de muita importância. Bom, construída, vai começar. E aí começou tudo muito bem no primeiro ano, as pessoas todas pagas, sem atraso, sem nada. Mas começou a ter muito problema da manutenção dos técnicos, com exceção dos médicos homeopatas e acupunturistas, tá certo? E outra coisa, a gente conseguiu que a prefeitura fizesse concurso para essas duas especialidades médicas. Também foi uma grande conquista. Uma grande conquista. Tá? Não existia na rede. Né? E eu acho que poucos no Brasil, talvez tenha sido o primeiro concurso para essas duas áreas da medicina. Não tenho muita certeza. Porque, por exemplo, São Paulo tem uma rede de prática da medicina tradicional chinesa, construída e montada, mas a partir das pessoas que foram se formando nessa prática depois de já dentro da prefeitura. É até uma amiga minha que implantou isso lá em São Paulo. Né? Mas contrato para esses profissionais eu não me lembro de ter conhecimento. Né? Bom, e aí ela começou a funcionar sempre com muita gente. Né? No início, a grande dificuldade foi garantir que a população do território, a população SUS, fosse privilegiada, porque a classe média deu uma invadida, porque tinha mais conhecimento sobre o que são essas práticas, não é verdade? As outras pessoas não tinham esse conhecimento e começou a ter necessidade de trabalhar com essas pessoas para que elas conhecessem isso. E aí isso foi indo, até que, num determinado momento, né, acho que no final do governo de João Paulo, não sei, ou já no segundo de João, primeiro João da Costa, se pensou em criar cargos para essas pessoas, pelo menos os técnicos. Né? Eu cheguei a escrever, eu sempre ficava assim na retaguarda, a escrever um pouco o perfil desses técnicos para eles serem contratados, como foi feito com o programa da Academia da Cidade, que se instituiu esse cargo, porque, assim, toda profissão nova, a gente tem que regulamentar ela, não é verdade? Regulamenta ela e abre a concurso de acordo com aquele perfil, né? Então, isso pode ser feito a qualquer momento, né? A prefeitura pode fazer, se ela quiser, né? Isso foi feito para o agente de saúde ambiental, e foi feito para os profissionais da educação física na Academia da Cidade. Por quê? Porque a saúde não pode contratar educador físico. Porque naquela época não existia educador físico na saúde. Existia nas escolas e não na saúde. Então foi feita uma portaria, uma lei, sei lá, na Câmara para que isso fosse possível. E foi feito inclusive concurso, vocês se lembram? Um concurso para profissional da educação física para atuar em uma academia da cidade. Então eles poderiam ter feito isso. Foi uma questão, quer dizer, essa história dessas práticas irem e voltarem, quer dizer, vem dentro do nascedouro. Quase que, digamos assim, ela foi inaugurada em setembro de 2004, eu acho que em 2006 isso já era um problema. Porque já começava a ter um atraso dos empenhos, entendeu? E, pô, as pessoas não podem trabalhar de graça, né? E ficava nesse desespero, né? Então eu acho que essa é uma questão mesmo de quem está lutando pela coisa que é necessária para o povo, né? E que os políticos não reconhecem isso, né? E é o que está acontecendo agora com a saúde mental também, né? Não sei se vocês estão sabendo. Sim. Certo? Que é um absurdo, quer dizer, como é que uma política dessa tão digamos assim, e de repente vai voltar tudo atrás, né? Então, assim, eu acho que é até um momento propício estar fazendo isso, estar fazendo essa luta, né? Eu acho que vocês terem ampliado para aqui foi fundamental para poder, inclusive, para permanecer, porque é uma unidade só. Era muito mais fácil destruí-la e fechá-la, né? Tá certo? A adesão ao NAP também é muito importante, né? Porque se bem que a gente tinha pensado que os profissionais da unidade deveriam ir para o território e vice-versa, terminou que essa é uma coisa que não foi muito funcional, né? E aí o NAP pode exatamente estar agindo dessa maneira, né? E trabalhando como rede, né? Como foi colocado aí para o Jabo, construir a rede, né? De forma a qualificar o atendimento à população. Então eu acho que a unidade Guilherme Abá já teve para, em dado momento, eu botar todo mundo para fora, porque não estava pagando. E os usuários foram lá no gabinete de João Paulo e fizeram com que tudo voltasse. Tá? Então, eu acho que tem que, de fato, socializar a dificuldade para que esta sociedade passe a reivindicar. Porque agora é mais fácil, porque agora tem mais gente. Como você está dizendo aí, tem uma quantidade de pessoas que já entenderam que práticas são essas e o benefício que elas trazem para elas próprias, não é isso? Então eu acho que agora está nessa luta. Então, assim, essa foi a história, né? Eu acho que da agora por diante vocês vão continuar lutando muito, muito tempo, que nem eu luto lá para formar o povo na interprofissionalidade. Quem opta por algo que não é o convencional está fadado a passar a vida lutando. Mas parece que a gente gosta, não é? De lutar pela vida, e que a vida só tem prazer e gosto quando a gente luta, não é? Então era um pouco essa história que eu queria colocar para vocês, e depois a gente fica à disposição aí para contribuir mais. Espero que eu não tenha passado muito tempo. Passa a palavra para Luciano Bruxel. Oi, pessoal, boa tarde. Assim, é um prazer, né? Me narrar, estar aqui com vocês assim hoje, né? Quando a gente atravessa tantos desafios no Brasil, no país que a gente vive, no lugar que a gente vive, mas que a gente está junto, unido, né? Em roda, né? Podendo também celebrar esse momento. Então, assim, comigo, como é que a coisa se deu, né? Como é que eu cheguei aqui? Na verdade, eu sou concursada da prefeitura desde 94. Né? Entrei como dentista, já como dentista sanitarista. Né? Minha formação foi na FOP, mas eu estou me remontando para este tempo porque foi exatamente com o movimento estudantil, né? Que eu sempre digo, hoje eu sou docente da casa, sou da UPE, também trabalho com Bernadette lá no modo interprofissional, recebendo os alunos do primeiro período, né? Recebendo de braços abertos, não é fácil, né? Mas está lá nessa história. E aí, desde essa época com a biomedicina, eu já achava que não era só aquilo, né? Que a odonto, ela não poderia se resumir. Eu venho de uma família de farmacêuticos, né? Cresci dentro de um laboratório, laboratório Lofação, do meu avô, que era ali em Cavaleiro, Jaboatão. E, poxa, mesmo nascendo no laboratório alopático, meu pai veterinário, então, ele sempre foi do mato, ele sempre foi do mar. E aí foi a partir dessa história dentro da minha própria casa que eu comecei a dar muito valor às plantas, né? E na faculdade, no movimento, né, de estudantes, a gente tinha grupos também que na época, né, a gente falava mesmo como medicina alternativa. Então, tinha uns livrinhos de Gabeira, que se chamava Vida Alternativa, e esses livros a gente tinha mesmo dentro do DA, e a gente lia sobre Tuiná, a gente lia sobre Doim, né? A gente já lia sobre isso, embora não fosse, fazia parte do currículo da escola. E eu sempre dizia que é no movimento estudantil que a gente aprende muito mais, o que não muitas vezes está dentro da sala de aula. E aí se amplia, né? Conhecimento. Aí foi passando, né? Fiz parte da luta da reforma sanitária, do movimento estudantil. Minha primeira comunidade foi Planeta dos Macacos, aonde eu também tive a honra de conhecer o movimento do SOS Corpo, né? Ver essa aproximação da comunidade, de como é que se faz realmente no território, né? E aqui acaba que a gente, quando chega, a gente acha que está levando, né, de frente, não é? Quando chega lá na comunidade, cada um tem seu saber, tem sua discussão, tem sua organização. E aí logo em seguida veio os concursos da prefeitura. Eu entrei como sanitarista e fui para o Alto do Eucalipto atuar como dentista. E lá eu me negava, porque chegava muita criança, né, com as boquinhas inchadas, e eu achava que tinha que, poxa, tinha que ter que aplicar tal da benzetacil, né? Para mim, aquilo não fazia, eu não me sentia bem, não fazia parte do meu protocolo. Então, eu procurava ir atrás do saber que eu tinha aprendido com as plantas, né? E aroeira, quixaba foram, assim, as minhas primeiras ervas, né? Que eu gosto até hoje. E que tem reconhecimento dentro da odontologia, dentro da clínica odontológica, né? Dentro das profissões hoje. Cada medicina, educação física, enfermagem, todas elas têm a sua regulamentação. E graças a Deus, na odonto, a fitoterapia é reconhecida. Então, eu ficava muito à vontade de estar, né, usando as ervas. E fui me aprofundando, principalmente com os enxaguatórios, né, com os colutórios, que eram muito menos agressivos do que os colutórios que a gente vê em farmácia, né, que a maioria deles tem álcool. E a mucosa não gosta de álcool. Né? Então, assim, você passar uma aroeira, você passar uma quixaba e no outro dia a boca está recuperada, né? Então eu fui tomando gosto nesse estudo, né? Fui em 94 também, me tornei autodidata em medicina ayurveda. Surgiu a oportunidade de ir para a Índia. Não tinha ainda na época que nenhuma formação no Brasil em ayurveda. E aí eu fui, não foi uma viagem com a finalidade de estudar Ayurveda. Foi um passeio, né? Mas eu, nessa época, eu ganhei o meu primeiro, ainda em mimeógrafo, né? Que eu tenho ele até hoje. Foi a primeira publicaçãozinha assim que chegou, que deu para ir começando a estudar. Depois eu comecei a praticar yoga. E aí, logo em seguida, veio as formações, né? Então, eu atuava na prefeitura como sanitarista. Mas tinha o meu mundo, que não era um mundo paralelo, era um mundo que me satisfazia enquanto no mundo da cura, da saúde, né? Dos conceitos. Então, assim, Dentro da saúde pública, eu passei um tempo assim muito materialista, né? Não tinha esse componente do componente da visão espiritualista de ver o adoecimento, né? Mas foi com esses tratados que foram chegando que eu fui abrindo para a visão, né, dessa trimembração corpo-mente-espírito, né, na visão integral do ser. Né? Eu conhecia na época que tinha os cursos de homeopatia que dentista podia fazer, mas acabei não fazendo. E comecei a ver que era essa linha indiana que eu gostava mesmo. Né? Fiz alguns inícios de formação na medicina chinesa, mas assim, eu digo, eu tenho que me arrumar, porque é muito vasto, é muita coisa, então a gente tem que seguir uma linha. E aí dentro da prefeitura, quando chegou exatamente nessa época de 2000, que eu também fiz parte dessa gestão de João Paulo, né? Então eu passei um tempo atuando na atenção básica, quando o Recife só tinha 22 equipes de saúde da família, né? E lá comecei com a promoção da saúde, com a política de promoção da saúde para a atenção básica. E aí eu tinha a oportunidade de ter contato com os agentes comunitários, né? E aí a gente fez muita entrevista, fez as seleções, e aí você começava a ver, porque ali ela estava fazendo para a gente de saúde, mas elas também tinham, a maioria, uma ou outra, né? Mas aí quando você somava, você via que tinha uma massoterapeuta, tinha uma reikiana, né? Então quando Guilherme Abar começou a funcionar, que muita gente ia fazer as formações lá, se lembra, né? Ia fazer parte do curso da cozinha, né? O pessoal da academia da cidade também ia. Então a gente começou a ver que tinha um corpo de profissionais da casa, da prefeitura concursado, que tinha formação. Então você tinha médico, homeopata, por exemplo, Júlia era um, Júlia era médico de família, tinha acupuntura, né? Então teve um tempo, já no final da gestão de João Paulo, que eu me ocupei desse momento, né? De ver qual era a formação que os profissionais de saúde tinham na área holística, que na época a gente ainda não reconhecia esse termo, práticas integrativas. E era um termo muito grande, né, que eu não conseguia nem entender por que chamava assim, integrativa e complementar. E aí, é ainda atrás que a gente vai aprendendo, né? E aí era um termo que está lá na Organização Mundial de Saúde, é internacionalmente reconhecido. Foi o termo que o Ministério da Saúde adotou em 2006. E aí, quando João da Costa assumiu, que era exatamente, a gente tem que se lembrar disso, porque nosso secretário na época, ele vinha nessa bagagem da saúde mental, Gustavo Couto, né? Então, o que o grupo gestor queria naquela época, né, era que a gente pudesse trabalhar os princípios da humanização, da clínica compartilhada, da clínica ampliada, do projeto terapêutico singular. A gente ainda não tinha NASF, né? Não tinha nenhum NASF, nenhuma equipe. E aí eu estava na promoção e aí chegou esse desafio. Tu queres assumir a política de práticas integrativas? Eu digo, poxa, esse nome, né? Tão grandão assim, não tem nada desse nome. Aí eu disse, ó, você vai receber a mesma coisa da promoção da saúde. E não tem como compor equipe. Então você vai trabalhar, por enquanto, você e você mesmo. Poxa, então passei 24 horas para dar a resposta, né? Acabei assumindo, porque você dentro da atenção básica não está só. E aí os meus parceiros foram gerentes das outras políticas, né? Da política de saúde da criança, da mulher. E aí a parceria com a população negra foi muito bom, porque era com esse diálogo entre políticas que a gente poderia estar agindo. E aí eu participei de uma mesa de discussão sobre a criação do NASF. E, meu Deus, como é que eu vou estar numa política que não tem orçamento, não tem reverbera em canto nenhum? Como é isso? Sozinha eu vou estar dialogando com quem? Né? E aí foi a partir dessa reunião do NASF que eu escutando, né, as falas, todo mundo falando. E aí minha diretora na época também era muito ousada, que eu sempre tive diretoras muito ousadas. E aí com ela eu digo, poxa, então não dá para criar, já que vai contratar um NASF, não dá para contratar uma equipe só com terapeutas que tem essa formação? Aí todo mundo na hora achou estranho. com uma história. Eu disse, não, isso é muita viagem, você não embarca nisso, não. Eu sei que com 2 dias depois dessa reunião, então, assim, houve um amadurecimento, né? Acho que foram dormir e acordaram dizendo o seguinte, a gente vai poder contratar, né? Contratar uma equipe NASF integrativa, não tinha nome, né? Não tem esse nome NAP ainda, mas aí vamos montar com a mesma constituição do NASF, né? A médica, a TO, e aí ela foi se ampliando. Mas mesmo assim a gente conseguiu, assim, algumas contratações, tipo assim, tinha uma arquiteta que era a instrutora de yoga para gestante, né? Porque a gente achava, e aí assim, tinha, onde eu encontrava a abertura para ter essa contratação, né? E aí quando eu cheguei, eu digo, olha, acho que é importante ter uma instrutora de yoga para gestante, né? E aí ela está aqui até hoje, graças a Deus, né? Não teve nenhum corte, nem nenhum abalo que possa ter. E aí tinha outra instrutora de yoga que era da Ayurveda também. Tinha um TO que era, ele era bem amplo, né? E aí foi assim que se criou a primeira equipe de NAP, né? Tinha, eu me lembro assim também que tinha uma nutricionista que não podia ser a tradicional biomédica. Então eu sempre estava nesse parâmetro. Como é que a gente pode ver profissionais que tenham passado pela universidade, mas que tenha uma visão ampliada, né, da clínica principalmente. E aí veio esse TO muito bom, que hoje ele não está mais com a gente, porque também tinha o limite da contratação e do valor, 20 horas, 40 horas, né, e quanto vale. Então, muitas vezes, assim, a gente sabe que se vale muito mais, mas era o que se pagava na época. Então, tem esse dilema. E, por exemplo, aqui na unidade a gente está com trabalhador, gratificação não existe. Então a gente é um pouco clandestino, assim, para. É, somos precários, né, para o sistema. E aí, graças a Deus, veio logo em seguida a Conferência Municipal de Saúde, que aí eu tenho uma veia muito forte nessa questão do controle social. E a gente conseguiu, dentro do Plano Municipal de Saúde, incluir a primeira vez o texto sobre práticas integrativas. Inclusive, na época, não tinha esse nome, práticas integrativas complementares, era de cuidados integrais, era uma política de cuidados. Mas queria se ampliar o termo e ficar igual como era no Ministério, e acabou se adotando. Então, a gente foi aprendendo, né, que, assim, por exemplo, fitoterapia, a gente tem os profissionais, mas não basta ter só o profissional, você precisa ter toda a estrutura para colocar a mesma fitoterapia decentemente como ela exige e merece, né? Então, na época, tinha Olinda com a história, tinha um laboratório de onde a Vandy vem, né? E como que a gente precisa fortalecer essa linha, porque o Brasil ele é altamente, né, o celeiro da fitoterapia, né? E aí nós não usamos a bagagem que a gente tem, né, em nenhuma das florestas, em nenhum dos sistemas, dos ecossistemas. Então, com o tempo, hoje aqui, eu sou trabalhadora da casa, não é? Hoje eu desenvolvo a questão da yoga, terapia e da medicina ayurveda, embora não seja uma racionalidade que está lá reconhecida pela política nacional. Mas existe uma associação brasileira de ayurveda que luta pela regulamentação do ayurveda. Tem muitos brasileiros assim que estão indo para a Índia, que estão em formação, e a gente já tem ligações com o governo indiano, como o Hospital de Combate ao Câncer, que é o que eu sou ligada, né? Então, dentro do hospital, o que se ouve falar aqui, do que é visto lá fora e que é trazido para cá, tipo esses spas, né? Hotel spa. Lá não, lá você se trata dentro do hospital, né? Com qualidade de vida, tentando fazer toda uma revisão das práticas, da sua prática, do seu cotidiano, dos hábitos alimentares, dos hábitos tradicionais. Dentro do hospital existe a farmácia fitoterápica. Então, do mesmo jeito que a gente tem aqui no Guilherme Abad, você já sai com o seu homeopático, lá existe também na questão da fitoterapia. Então, a gente tem muito o que correr, se unir, se juntar para trabalhar em reconhecer. Então, mesmo que a medicina ayurveda não seja compreendida e entendida, não é? Aqui, mas eu sinto que a gente está nessa missão de tentar implantar. E a minha outra linha é uma linha bem brasileira, né? Que é a medicina da Amazônia. Então, aqui dentro da prática de yoga, a gente inclui o floral da Amazônia, né? Que existe uma linha de pesquisa também. E que, embora assim, no Ministério da Saúde, ele junta um monte de racionalidade de outros países, né? Da China, da Índia, né? Mas no Brasil a gente ainda não reconhece o que é que tem de potencialidade no Brasil. Que são as medicinas indígenas, são as medicinas da floresta, e que carece de muita pesquisa para que possa realmente estar lá incluída. Né? É outra cultura, região norte. E assim, outro dia eu perguntando ao pessoal do Ministério, vocês conhecem as ofertas da Amazônia? Não se conhece as ofertas da Amazônia. Né? Com tudo que os indígenas trazem, que aí vem para a nossa original, porque o Ayurveda é o original da Índia. Né? E aí, nesse diálogo com o Ministério, não é, a gente vê que, mesmo assim, o valor da política lá, ela é muito baixo. Né? Essa questão da orçamentação, para você sustentar um centro como Guilherme Abá, como aqui o CIS, precisa desse orçamento definido, né? Precisa de uma parceria com os usuários. Né? E a questão das rezadeiras que a gente estava conversando, porque eu também tenho um trabalho com a linha da educação popular. Então, o Cléber aqui como parceiro, ele está sempre nos diálogos. Né? Então, também está na hora da gente reconhecer a prata da casa, né? Que não fique só na marginalidade, né? Que fique só no oba-oba, mas trazer mesmo as rezadeiras, as parteiras para dentro do sistema. Tem município que está mais avançado nesse aspecto que nós, mas que aqui em Pernambuco a gente tem um celeiro de rezadeiras, né? E a gente sabe que se a gente trabalha na trimembração corpo, mente e espírito, a reza ela tem importância muito grande, né? Então, assim, eu fico muito feliz que a gente esteja aqui ampliado, né? Acho que a gente tem que lutar, porque muita gente aqui do NAP, esse sofrimento sai, não sai, mas tem que segurar a onda. Porque se não fosse essa viagem, essa o que dizem, né? Ah, você é muito viajada, mas é quando a gente viaja é que a gente pode sonhar e pode realizar. Né? Já não realiza a partir da gente, a gente realiza mais na frente, a gente vê as coisas se realizando. Né? E graças a Deus hoje o NAP está aí, né? Tem uma marca, tem uma mandala muito linda, não sei se vocês já viram a marca da política, mas essa marca a gente tem que valorizar, porque ali naquela mandala está a marca da medicina chinesa, da medicina indiana, ela gira, ela dá movimento, né? E assim eu fico muito feliz, porque hoje Júlio, que o médico lá do Júlio Papo, ele estava de olho nele, Júlio, vamos embora para acupuntura, e ele foi absorvendo, né, até que assumiu, foi dar a contribuição dele como gestor. Não é fácil, porque dentro do arcabouço de uma gestão, de uma política de saúde, você assumir a frente de uma política que, poxa, né, na frente, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, né, que hanseníase, tuberculose, que tem a verba atrás para você trabalhar, né? Mas é como alguém citou hoje, não precisa, né? A gente não precisa ter para poder agir, né? Então a gente está aqui agindo e celebrando, e hoje a gente está bem mais avançado, né? Porque tem a parceria com a Universidade Federal, brevemente a UPE também está se mexendo, né, Bernadette? Para a gente se aproximar mais da prefeitura. E é isso. Passo a palavra para Júlio Lins. Obrigado, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Quero aproveitar e ressaltar a presença no auditório de Ângela. Oi, Ângela. Que agora está como coordenadora via da UFPE no Menos, mais ou menos isso. Em fase de, mas nesse diálogo, que é uma presença importante aqui, que todo mundo sabe quem é, para a gente ter esse diálogo. E eu vou trazer um pouco minha fala, né, a partir daí. E eu acho interessante como nós temos um bloqueio na memória de que nós existimos. Eu acho que isso é uma coisa assim, que nós somos tão contra-hegemônicos, que as pessoas têm dificuldade de lembrar, de conceber mesmo. É como se a gente tivesse, tipo, uma certa invisibilidade. E é engraçado que quando as pessoas acordam de novo, mais uma vez, ou vem finalmente aqui, depois de ouvir sobre anos do que se trata, mas finalmente quando vem, vê, mas vocês não divulgam, isso é muito mal divulgado, né? Mas é que realmente é algo que precisa ser estudado, ainda bem que temos aí o pessoal da sociologia, para entender como é que essa informação pode chegar nas pessoas, né? Porque realmente é uma coisa assim que a gente está tão próximo e tão longe, é difícil entender. Claro que nós temos realmente nossas falhas de divulgação, até porque nós temos serviços que a gente não consegue dar conta, mas eu acho que tem algo mais do que isso, de estar fazendo algo que é contra-hegemônico, é uma informação que surge como ruído. E a informação sobre a eficácia das práticas também surge como ruído para os clínicos. É um paradigma. A paradigma é uma coisa que coloca as pessoas em ver o mundo com aquela lente. E até que nós temos um grupo de pessoas grande o suficiente, ou com um fato político forte o suficiente, ou com uma evidência irrefutável forte o suficiente, a pessoa não faz, né, esse salto. Então, acredito que isso ainda está acontecendo, e aos poucos nós vamos aumentando e fortalecendo com quem faz parte, de quem se sente parte dessa roda. É importante que a gente esteja de mãos dadas, olhando uns para os outros, fortalecendo, porque realmente o nosso ciclo é um ciclo de crescimento de quem está dentro dessa roda, e não de uma ampla divulgação, porque as pessoas ouvem, ah, que interessante, mas depois de duas semanas já não lembram mais, já não sabem direito do que se trata. Eu já ouvi falar, mas é como se aquilo não... Ainda pessoas que a gente fala várias vezes, né, chega aqui e fica surpreso, ah, mas isso existe no SUS, sabe? É uma coisa assim muito, muito interessante essa experiência. Para mim, eu fazia parte do movimento estudantil durante esses finais dos anos de 90 e início dos anos de 2000 e me formei em 2003. Sou de uma família de médicos, tenho a honra de ser da mesma família da minha de Bernadette, que também sou Júlio Antunes e Humberto Antunes, e minha mãe Consuelo Antunes, então todo mundo era meio médico e tinha médico de todo tipo na família, era tanto médico, a gente tinha a honra de ter médico de todas as espécies, olhando para trás, assim. E nessa época, quando eu estava no movimento estudantil, grande questão era a implantação da medicina de família. E o primeiro passo foi ir para a medicina de família, e o grande projeto que eu me envolvi logo recém-formado foi a residência de medicina de família e comunidade. Então eu formei logo para poder fazer parte dessa roda, dessa residência. Quando eu assumi minha primeira unidade de saúde da família em 2003, eu fui fazer o curso de acupuntura. E desde essa época eu já tinha um diálogo com o Guilherme Abai, embora eu não fizesse parte da equipe, eu era da medicina de família, ia lá, conhecia, prescrevia lá um pouco de camomila, de arnica, algumas coisas assim da homeopatia que o pessoal buscava lá na farmácia e fazia minhas acupunturas. E aí a gente foi levando e implantou a medicina de família, e na medicina de família a gente teve o estágio, que foi o estágio de introduzir essa noção que fazia parte do médico de família as práticas integrativas. Então, o estágio, rodar na Guilherme Abar, conhecer as práticas integrativas, essa ideia de que na residência o médico de família pelo menos tivesse alguma intimidade com uma prática. Então, isso foi se construindo. Mas era muito difícil que eu fizesse a transição da medicina de família para as práticas integrativas, para trabalhar efetivamente. Nesse meio tempo eu fui fazendo várias formações em gestalterapia, em meditação, em acupuntura, em terapia comunitária, e fui fazendo várias outras formações independentes. passei pelo curso de constelação familiar, o básico da antroposofia, e fui conhecendo, tendo uma noção geral e me incumbindo de pelo menos compreender essas diferentes racionalidades, de estar dentro o suficiente para entender como aquilo pensava, como aquilo era, nesse sentido. E aí, eu vir para a gestão das práticas integrativas foi uma grande oportunidade para mim, porque foi a oportunidade de fazer essa transição da medicina de família para as práticas integrativas. Eu não tinha condição de vir atendendo, a gestão não ia abrir a mão de mim, da minha situação que eu estava de médico de família, para botar nas práticas integrativas, porque via minha situação como estratégica, etc. Era muito difícil para a gestão tomar essa decisão de me liberar para... E aí, eu ir para a gestão foi a oportunidade. Um período de gestão muito difícil, assumimos um final de gestão numa época de desmonte da saúde e viemos, na época da gestão Humberto Antunes, e com o Rodrigo Cariri, antes era o gestor das práticas integrativas, ele subiu para ser o diretor gestão da atenção básica, da assistência à saúde, da GAS, e era uma gestão que se reuniu para dizer, olha, vamos tentar segurar o que der para segurar. Mas realmente é uma situação muito difícil, de briga política gravíssima e uma loucura. Então o final, esse primeiro ano de gestão, foi realmente segurar o que dava para segurar, manter o que dava para manter e realmente contar com a compreensão de todos os profissionais, com a garra de todos os profissionais, né? E trabalhar. No finalzinho, no apagar as luzes da gestão, a gente conseguiu aprovar as novas equipes de NAP. O contrato que era para fazer as quatro equipes, mas que por uma questão que no finalzinho, diante desse desmonte, a saúde mental estava numa situação muito grave, de tipo TCAPS, que não tinha técnico, que não tinha como manter. Então a gente fez uma negociação, a gente emprestou uma parte desses contratos para a saúde mental, que depois deveriam voltar, nunca voltaram, mas para poder segurar um serviço que estava realmente desmontando, um serviço importante. E naquele momento a gente entendeu de comum acordo que a gente ia montar e a gente montou nossas equipes reduzidas de NAP. Mas a ideia era botar nos 6 distritos para dar a sensação na transição de gestão que nós existíamos. O NAP não era uma experiência, não. Nós estamos em Recife, existem todas. E nessa época houve uma avaliação, uma conversa, que assim, procuramos as diferentes campanhas para incluir na programação da campanha, no programa de campanha as práticas integrativas ou não. E a conversa foi, não, vamos deixar chegar, quando chegar a gente dialoga com as pessoas. Essa foi a estratégia. Eu acho que hoje, depois de avaliar, olhar para trás, eu acho que não foi a estratégia acertada. Porque entrou uma gestão que já entrou com a cabeça feita. Não entrou para dialogar com o que estava acontecendo. Eles montaram o programa de gestão deles antes da entrada na prefeitura e vieram para implementar um programa que, no segundo entendimento deles, que é um entendimento também legítimo, um ponto de vista como todos os outros, que é referendado pelas urnas. E então eles vieram para implantar aquilo que foi referendado pelas urnas. Então, o primeiro ano, que foi o meu segundo ano de gestão, também foi um ano extremamente difícil de gestão, porque nós estávamos numa nova gestão e enfrentar essa mudança do que foi as práticas integrativas, que nasceu numa gestão, houve uma gestão de continuidade até certo ponto, e depois agora nós estamos numa gestão de outro grupo, outra forma de pensar. Então, basicamente, o primeiro ano dessa gestão, eles receberam a saúde num caos, não tinha laboratório, as coisas estavam, porque justamente foi o fruto da briga no final da gestão passada. Então, eles tinham muito o que se ocupar. E os primeiros bons 10 meses dessa gestão foi completamente gestão interna, e eles não tinham como dar conta nem de compreender o que eram práticas integrativas. Acho que depois de 10 meses que a gente foi ter a nossa primeira reunião para sentar e eu explicar do que se tratava. Porque realmente eles não conseguiam dar conta de sequer de abarcar os problemas que estavam tendo, muito menos a gente. Aí a nossa esperança era, estratégia, mostrar que estávamos para contribuir independente de partidarismos. Então essa era a nossa primeira esperança. Depois de passar 10 meses trabalhando aqui, as pessoas vão entender que independente de partidarismo, nós estamos aqui para contribuir com a saúde. Essa era a informação. Isso nós conseguimos passar, né, porque nós conseguimos estabelecer um diálogo com a gestão imediata. Mas nós não conseguimos ter esse apoio institucional, pois essa estratégia foi gerada antes de vir para cá. Esses acordos de gestão de apoio institucional foram gerados antes da própria eleição. E a nossa segunda esperança é, tendo dinheiro em caixa e tendo esse diálogo, entendendo que a gente estava para contribuir para além de qualquer partidarismo, e tendo dinheiro em caixa, a gente ia ter acesso, ia ter diálogo. Então, esse dinheiro ele foi captado pelo Ministério da Saúde, e aí achamos que, uma vez estando nessa situação de já ter um diálogo do ponto de vista interpessoal, de ter segurado a onda esses 10 meses, sem reclamar, sem, então a gente realmente assumiu uma estratégia de engolir seco, de trabalhar independente das condições, de mostrar que a gente estava para apoiar, no osso, na carne, e quando a gente tivesse a oportunidade de dialogar, quando essa oportunidade de dialogar veio, a gente ia dizer, olha, nós temos dinheiro em caixa para reformar a unidade, agora que a gente tem, vamos reformar? Mas infelizmente isso não foi possível desse jeito, esse diálogo não subiu para além dos níveis de gestão imediata, não conseguiu chegar aos níveis de decisão e de institucionalidade. Nesse meio tempo, a gente também foi construindo esse lugar de institucionalidade dentro da UFPE. E hoje eu também sou professor da UFPE via o Centro Acadêmico do Agreste, que é o Núcleo de Ciência da Vida, o curso de medicina lá com o professor Rodrigo Cariri, que faz parte dessa história aqui também, especialmente relacionada ao SIS. E o grupo que está lá no Centro Acadêmico do Agreste é muito esse grupo que estava aqui também, que é Gustavo, que era um médico do Engenho do Meio, que trazia aqui os profissionais para cá. E houve essa continuidade. Mas a gente também não conseguiu, por questões interna da UFPE, ainda ter um lugar de institucionalidade dentro da casa. Isso ainda não foi construído. Eu até achava que isso estava mais ambientado, mas estamos assim, com um interesse, assim, um diálogo da gestão imediata. Isso aqui é o paradoxo, que a gente meio... Quem está perto da gente assim, dialoga, é parceiro, mas é difícil compreender a condição institucional mais complexa. Mas eu creio que nós estamos chegando a um momento agora de mudar realmente, especialmente assim, os usuários e os trabalhadores, de ter realmente um movimento de trabalhador independente da gestão e ter um movimento de usuário. Né, se preparando, já a gente vai passar agora para um outro período eleitoral, e é importante que as diferentes pessoas que fazem parte de diferentes grupos políticos coloquem dentro do grupo político que se afeiçoa também essas discussões, essas questões que precisam ser amadurecidas em todos. Não, assim, atenção à saúde mental não é uma questão só de um grupo político A ou B, a atenção básica não é, e as práticas integrativas também não é. Agora, como é que isso vai ser apropriado, como é que isso vai ser levado, qual é o nível de diálogo? Então é como se isso não tivesse aberto, não tivesse franco, acho que não ficasse uma coisa muito assim. Então, eu acho que o fato político no momento ele é muito importante, ele é necessário, é importante que os usuários, né, se organizem, chamem a atenção, até para as pessoas possam claramente se posicionar, que são contra, são a favor, disposto a fazer o quê, contra, disposto a fazer o quê. Eu, de minha parte, dentro da minha história, estou cada vez mais interessado no aspecto desse centro como centro de pesquisa. Então, já no processo de amadurecimento do trabalho que vinha sendo feito, que foi realizado na Guilherme Barra, achei muito apropriado os elogios que Bernadette fez ao plano terapêutico da Guilherme Barra, o projeto da Guilherme Abar, para além de um projeto institucional, é um projeto terapêutico da unidade e que inspirou a maneira que o SIS funciona, que inspirou a gestão de prática integrativa de João Pessoa. Então hoje nós temos pelo menos 6 unidades que seguem esse projeto terapêutico, né? Acho que 4 lá em João Pessoa, Guilherme Abar, e outra aqui, se não me falha a conta agora. E isso é muito interessante, porque isso não acontece nos outros lugares do Brasil. Nos outros lugares do Brasil, pelo menos que eu conheço, as praças integrativas estão inseridas em policlínicas junto de outras especialidades. Essa questão de nos juntar, para a gente poder refletir um com o outro, nasce essa possibilidade de gerar projetos terapêuticos que são comuns. E nossa potencialidade de intervenção cresce muito. A gente passa a ser capaz de ser muito mais efetivo na medida que a pessoa pode fazer acupuntura, mas também pode fazer Tai Chi Chuan e fortalecer, e também faz biodança, e também faz meditação, e também faz... E aí vai os projetos terapêuticos. Nasce uma possibilidade científica de pensar diferentes projetos, um nascedouro de coisas que podem ser pesquisadas, que podem ser criadas aqui dentro dessa estrutura. O potencial, ele é imenso. A gente tem estudado casos de programas que conseguiram chegar ao nível de evidência A dentro da medicina e tem conseguido mudar a indicação de certas coisas, como o MBCT, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy. É um programa de meditação muito próximo do nosso, mas eles conseguiram galgar todos os níveis e em Londres eles são indicação formal para prevenção de depressão. Então, assim, existem hoje já programas que têm conseguido galgar passo a passo o nível de evidência necessário, multicêntricos, aleatorizados, para estar nessa disputa do que é hegemônico e o que não é hegemônico. Então, eu vejo esses dois futuros. Um, essa casa amadurecer-se na direção de ser um centro de pesquisa desses programas e é de um centro de tecnologia, de criação tecnológica, de empreendedorismo social, de criação de novas tecnologias em leves em saúde, e do movimento de trabalhadores, juntamente com o movimento de usuários, está mais presente na geração de fatos políticos e a gente ter posicionamentos mais claros, mais efetivos nessa transição eleitoral que a gente vai passar e que a gente possa continuar crescendo, se expandindo. E que a gente precisa hoje, eu acho, é um momento crítico e de luta e de ação em ambos esses campos, tanto dentro da UFPE, nessa discussão mais científica, mais epistemológica, como na discussão mais de participação social, mais política, mais engajada. Passa a palavra. Passa a palavra para Tiago Ribeiro. Bem, meu nome é Tiago, eu fui gestor aqui da coordenação das práticas integrativas há um ano e meio. Fiquei um ano e meio, na verdade, nessa gestão. Quero agradecer a Bernadette por ter começado com esse projeto em Recife, né? Senão a gente não estaria aqui hoje, nesse sonho. A Luciano Bruxel, ao de Marílis, ao Edinaldo, que a gente chegou ligado mesmo, que deram vir, a Rodrigo Carini também, que foi contactado, ao meu querido Júlio, foi ele que contratou a maioria, muita gente que está aqui me contratou, inclusive eu, né? E agradecer profundamente, muito obrigado por vocês terem sonhado, né, esse sonho também. Bem, eu queria lembrar também de Marília e Manuela. Obrigado. Marília. Obrigado. Isso mesmo. A Brena, tem nomes realmente que eu... É a Brena. A Brena também. É Vani, que eu desculpa pelo tempo. É Vani. Eu acho que a filha dela está no hospital. É? E é uma dor muito difícil. Tá. Mas ela está junto. A Brena me ajudou, ela me apresentou o projeto do Guilherme Bar. Eu li o projeto. Fantástico. O projeto do CIS também eu li o carinho de todas as pessoas que ajudaram ele, também um projeto fantástico. Bem, eu sou o último aqui da cadeia, né? O cargo aqui na cadeia. O cargo agora é do coletivo, né? O coletivo agora está meio que se organizando diante dessa situação que a gente está vivendo. Bem, eu ouvindo Bernadette, ouvindo também Júlio, todo mundo. É interessante como a gente também, muito do que Bernadette falou, é aquilo que a gente está se deparando ainda hoje. quando o Bernadette toca no ponto da regulamentação, da institucionalização, de como amarrar esse profissional no serviço e como dar uma permanência desse serviço na rede, de como articular ele com a nossa rede de serviços, isso é interessante ouvir, Bernadette, porque é algo que a gente se colocou essa questão também. E é algo que ainda está, ainda é uma questão em aberto para a gente. E a meu ver, essa é a opinião do Thiago, é isso, isso ainda é uma fonte de fragilidade muito grande para nós. Muito grande. Muito grande. Agora o SUS vem sendo atacado sistematicamente nos últimos anos, né? O orçamento da saúde para o ano que vem vai ser um corte de 16 bilhões de reais e já vem cortando ao longo dos anos. A pergunta sempre é: isso tem algo a ver com as práticas integrativas? Isso vai impactar ou não vai impactar? Né? A privatização desenfreada no campo da saúde, ela impacta ou não impacta? Eu sei que muitos de nós aqui somos contratados por organizações sociais e esse foi um caminho que nós tivemos para ofertar esse serviço. Mas é também verdadeiro que isso nos fragiliza. Ele nos fragiliza. Seria muito diferente se todos nós fôssemos concursados, por exemplo. Se todos nós tivéssemos de posse de um concurso público para ofertar esse serviço no nosso governo. Eu acredito que sim. Se tivéssemos de posse uma não precarização do nosso trabalho e do nosso serviço. Então isso sim é uma pauta para as práticas integrativas. Eu, a meu ver, é uma pauta mais do que urgente. Mais do que urgente. Assim, a gente teve um encontro de PIX esse ano, foi um encontro muito bom. Mas, mais uma vez, foi um encontro onde não se discutiu isso. Mais uma vez, foi um encontro onde isso não entrou na pauta. Por quê? Porque é um assunto espinhoso. Porque é um assunto difícil, porque é um assunto que mexe, muitas vezes, com nossas identidades profissionais. Né? Como é que eu vou dizer qual é o curso que... Eu sou constelador familiar. Qual é o curso de constelação familiar que vale? Quanto tempo? Eu não estou falando de constelação, mas isso vale para todos nós. Para todos nós. Como eu vou oficializar essa prática, essa profissão, para que eu possa fazer esse concurso e possa enraizar esse sujeito dentro do sistema? Né? Mais uma vez, isso não foi discutido. E isso aponta para uma fragilidade da nossa rede como um todo, da dificuldade que a gente tem de se colocar isso como pauta. Porque isso é uma pauta essencial para a manutenção e a preservação do nosso serviço. É essencial. Se a gente não coloca isso em pauta, ele não sobrevive ao longo dos anos. Quer dizer, sobrevive, estamos todos aqui há 11 anos. Mas estamos todos aqui assim, com medo, com receio, com coragem, claro, com esperança, mas também a gente sabe da fragilidade. Eu também não vejo esse encontro, também foi emblemático para mim, ele foi bom, o encontro das vezes. Eu não vejo uma discussão do tipo, que serviço de práticas integrativas a gente quer? É como se isso não entrasse na pauta, velho. Assim, isso não... Entendeu? Assim, que tipo de serviço a gente quer? A gente quer uma unidade de cuidados integrais? A gente quer. Que tipo de unidade de cuidados integrais a gente quer? O que, que a nossa experiência até hoje nos disse sobre isso? O que, que ela pode mudar, o que, que ela não deve mudar, o que, que ela deve permanecer, como é que ela se relaciona com a rede, como é que se dá isso? Isso não entra. A gente tem uma equipe inata, que acho que no Brasil é a única equipe de matriciamento nas comunidades que oferta práticas integrativas. A gente não amarrou esse processo de trabalho, na verdade. Ele existe, o NAP existe, mas a gente ainda não se debruçou para uma reflexão mais madura sobre isso ainda. Porque, diferentemente dos outros serviços que existem na rede, vamos comparar com o NASP, por exemplo, que seria o mais próximo daquilo que poderíamos, né, nos aproximar, sem querermos perder nossa identidade, mas nos aproximar. O NASF ele tem um financiamento, mas por quê? Porque ele tem uma portaria que diz qual é o processo de trabalho, quais são os profissionais, qual é a carga horária, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, e etc. E tal, né? A gente não tem isso. E isso nos fragiliza também. Nos fragiliza também. Fora o fato de sermos contra-hegemônicos. Essa, eu concordo com o Júlio, essa é uma gestão emblemática que a gente vive. Né? É uma gestão que ela vem dentro do modelo, né, do Eduardo, que colocou essa gestão no Estado, esse tipo de gestão no Estado, uma gestão que tende a ser mais gerencialista, mais com foco mais administrativo da coisa pública, né? E pouco, e com poucos afetos ao fazer política de saúde, né? Uma dificuldade em fazer isso, né? E isso nos coloca numa situação meio instável também, porque a gente não sabe exatamente. As pessoas gostam de nós, a rede gosta de nós, a gestão gosta de nós. Entretanto, a gente está num modelo de gestão em que as práticas integrativas não é tão fácil assim elas se introduzirem. A gente entrou com tudo no sistema fazendo política, né? Nós somos uma política municipal de práticas integrativas, né? Temos uma política nacional de práticas integrativas, seus princípios, com suas diretrizes. Mas um gerencialismo exacerbado para as PICs, não sei se ela funciona muito bem com as PICs. Ela fragiliza as empresas. Por outro lado, eu acho que a nossa força realmente está nos usuários e está numa necessidade atual dos seres humanos de um novo modelo de cuidado. Há uma necessidade humana por isso. E a gente entra aí, né, atendendo essa necessidade. E os usuários sentem isso, e eles querem isso. E nós, como profissionais de saúde, de alguma forma, nós também temos essa necessidade em fazer saúde de uma forma diferente. E a nossa prática de saúde dentro das PICs é a chance que os profissionais de saúde veem de sentir, de fazer saúde de uma maneira diferente, de uma maneira que não está apenas atada a uma normatividade excessiva ou a um produtivismo, uma lógica produtivista excessivamente. É uma saúde que se faz de uma forma muito humana, muito próxima, como o Márcio estava conversando comigo. Meio que o nosso trabalho é uma brecha para uma alma encontrar uma outra alma, digamos assim. De a gente ter um encontro, de fato, com os usuários. Né? E eles poderem sentir o gosto do que é fazer saúde dessa forma. E como isso ressignifica profundamente a vida deles. De suas famílias, de chegar em casa com seus filhos, e etc. e tal. Essa é a nossa força, eu acho. Porque os tempos estão mudando. A biomedicina, não vou ficar falando da biomedicina, mas ela tem seus pontos cegos e a gente entra nesses pontos falhos e cegos da biomedicina. Sem falar contra ela, a gente precisa dela, né, para muita coisa. Ela é muito boa para muita coisa. Mas ela fala em muita coisa e a gente atende essa necessidade. A grande questão é, diante de uma situação que a gente está vivendo, onde o SUS vem sendo solapado sistematicamente, independente de partido político, infelizmente, independente de partido político, né? Ele vem sendo sistematicamente levando lapada. Como que a gente faz, né? O que que a gente vai fazer para manter esse serviço? Quais são os caminhos que a gente precisa dar para que esse serviço se enraize na rede e no sistema único de saúde? Porque a gente não pode se iludir, nós enquanto praticantes integrativos. Para estarmos no SUS, a gente precisa de um mínimo de normatividade. Precisa de um mínimo de regulamentação, de institucionalidade, para estarmos no SUS. Se a gente quer trabalhar fora, no campo privado, se a gente quer trabalhar, não precisa, óbvio, As práticas integrativas estão aí pululando, né? Pessoas que quiserem encontrar pessoas para fazer uma massoterapia, uma acupuntura, homeopatia, aí fora está cheio. Agora, se a nossa luta é o SUS e é ofertar essas práticas dentro do SUS para o nosso povo, para a nossa população, na atenção básica, seguindo os princípios da atenção básica, a gente precisa compreender esse fenômeno. Aonde, qual é o lugar que nós estamos se seguindo? E da necessidade de termos uma certa normatividade e lutarmos por ela. Porque é ela que vai garantir a continuidade desse serviço e dessas ações enquanto nós estivermos aqui e enquanto nós também não estivermos mais aqui. Para aqueles que virão depois de nós. Muitos que provavelmente, se Deus quiser, se a vida quiser, possam vir depois de nós. Essa amarração ela é necessária ser feita. E a gente tem que começar a se debruçar sobre isso. Né? A identidade do praticante integrativo ela é um pouco nebulosa ainda para nós. Foi muito bom esse momento. Eu acho que o fato de não ter um coordenador nos fragiliza, também concordo. Mas, por outro lado, foi um momento em que um coletivo de profissionais de repente acordou e disse: pô, vamos se juntar. Vamos se juntar e vamos discutir. E vamos se estranhar também. Mas vamos discutir, vamos ficar junto. Entende? E vamos colocar essa pauta. Onde é que a gente, o que, que a gente quer? Vamos falar com os usuários, vamos fazer uma carta, vamos fazer uma rede de praticantes integrativos. A gente tem que começar a dizer o que a gente quer. Né? Veja como é interessante. Né? Não tem coordenador, mas de repente um coletivo surge com força e cria-se e de repente consegue amarrar uma certa identidade entre si. Uma identidade que é difícil de amarrar nas práticas integrativas. Porque além do fato de sermos contra-hegemônicos a tudo que está aí, a identidade profissional entre nós ela é meio legal. Né? Ser culturista, ser homeopata, ser constelador, ser biodança, ser bioenergético, assim, somos contra-hegemônicos, estamos apostando em outro modelo, mas tirando isso, nossa identidade ainda fica meio. E ainda sendo contratado, profissional flexível, a identidade coletiva, né, do servidor público, ainda fica mais frágil. Né? Entende? Eu acredito, eu acho que esse movimento não vai morrer. Às vezes eu tendo a ser um pouquinho mais pessimista do que otimista na minha vida, geralmente. Mas é porque eu acho que a gente tem que se unir, mas a gente tem que se unir com discernimento, com muito discernimento de qual é a conjuntura, de para onde as forças estão se movendo. Diante da privatização, por exemplo, do serviço público, do SUS, é muito difícil a gente sobreviver, fica difícil. Porque aí a gente ser contra, algo mais contra. E as forças vão solapando na gente. Então, assim, meus amigos, eu acho que a gente tem muitas bandeiras. A principal, a gente tem que botar de novo a discussão da regulamentação, da institucionalização das práticas. A gente tem que colocar na mesa de novo o que, que a gente quer enquanto serviço. Entendeu? A gente tem uma portaria 122 de 2012, muito feliz que conseguiu fazer, acho que foi Cariri na época, a portaria, passar essa portaria. Mas eu acho que a gente tem que começar a querer transformar ela em projeto de lei. Minimamente a gente tem que ter um projeto de lei ou uma legislação, nem que seja municipal, dizendo que nosso serviço é lei, é lei. Se o cara desmontar o serviço, ele está incorrendo num crime administrativo, num crime de responsabilidade. Administrativa. A gente tem que. Eu acho que um dos caminhos nossos é esse. Um dos. Estou dizendo que é um caminho. É um dos caminhos. Me procurar ou o vereador, ou a Câmara de Vereadores, começar a abrir uma audiência pública, entregar nossa portaria e dizer: olha, vamos transformar esse negócio em projeto de lei, bora. Bora abrir para discussão. Se a gente quer mudar alguma coisa, se não quer, vamos chamar todo mundo que faz parte dessa história, todo mundo que se interessa por isso, e vamos colocar isso. É uma das garantias para o nosso serviço existir ainda. E começar a dizer e planejar como a gente quer expandir essa rede. É NAP, beleza, é NAP, vamos estar no NAP. É o serviço da SIS enquanto um espaço, acho que é o SIS enquanto um espaço. Eu gosto muito da SIS. Eu gosto do NAP também. Mas eu gosto muito da SIS, porque é um espaço onde também você consegue congregar, como o Júlio falou, um espaço onde só nós estamos aqui, profissionais. Só nós não, quer dizer. Nós, esse espaço, assim, nós, as universidades com seus residentes e pesquisas, e a comunidade também dentro desse espaço, entende? Isso para mim é um desenho muito legal de uma unidade de cuidados integrais. Com outras políticas podendo permear esse mesmo espaço. Um espaço formativo, um espaço onde se gesta e se vive um outro modelo de saúde. Uma ilha que a gente tem lá, de resistência para tudo que está ali. Entende? A outra coisa que nós fizemos, eu acho que é interessante salientar, que nos fragiliza. As práticas integrativas, elas precisam entrar. Hoje, Júlio está na universidade, outras pessoas estão na universidade, já você está entrando. Né? As práticas integrativas precisam entrar dentro do meio acadêmico. Não só enquanto pesquisa, para alguns núcleos de pesquisa, mas como um elemento formativo dessas pessoas, seja da residência, daqueles que vão entrar no Sistema Único de Saúde e trabalhar. Né? Porque eu sonho também, que existe uma outra dimensão nossa, que é a gestão. É o trabalhador, o usuário e a nossa gestão. Eu sonho com um momento que qualquer residente ou sanitarista saia habilitado em poder gerir uma coordenação de práticas integrativas. Pelo menos se sair, que ele saia sensibilizado para a nossa política. E possa dizer, bora, eu vou tocar essa parada. Entende? Eu vou gerir esse negócio aqui porque eu acho legal. Porque eu acredito que isso tem que estar no SUS, porque eu acredito, eu me sensibilizo com as práticas. Entende? E eu quero pegar esse boi com os dois chifres e eu vou ficar com ele. Isso vai ser interessante para mim, eu acabei de fazer minha residência, eu acabei de fazer, sei lá, residência, graduação, o que é que seja. Né? Porque a nossa gestão é uma gestão também singular. Ela fala de um processo de trabalho que não é igual a outros processos de trabalho. Ela fala de um profissional de saúde que está na rede de uma forma diferente, que lida com os outros profissionais, com o serviço e com os usuários de uma forma diferente. E a gente precisa que alguém que vai gestir aí da gente também seja alguém sensível a isso. Claro que está tudo muito em aberto, é difícil. A gente caminha em passos difíceis. Por outro lado, a gente vive momentos de transformação e a gente se encaixa nessa necessidade que as pessoas têm. Que a questão formativa também me fala de algo que é o seguinte: a gente tem que deixar de ser, e eu acho que a gente está se caminhando para deixar de ser de fato, uma política onde uma pessoa só carrega essa bandeira, mas uma política onde vários carregam essa bandeira e se identifiquem com essa bandeira. Entende? E isso é muito positivo para nós. Bem, eu acho que já falei o que eu tinha que falar. Eu quero agradecer por esse momento, estou muito feliz por ter a oportunidade de ter as pessoas que começaram com a nossa política, a gente poder ouvir essa história e a gente poder estar juntos novamente, todos nós juntos, acreditando no nosso futuro, acreditando na nossa vida, acreditando nos nossos sonhos. A gente tem um sonho, a gente tem o direito de realizar esse sonho. E as pessoas também sonham conosco. Okay? E é a nossa força, a gente tem que seguir adiante. Com discernimento. Com discernimento. Mas a gente tem que seguir adiante. Então, não chega. Bom, gente, é assim. Foi uma mesa bem importante, no sentido de um momento que a gente está amadurecendo nossa identidade. Assim, já que a gente é de práticas tão diversas, assim, de um processo de trabalho tão diverso, acho que esse momento é um momento de culminância para a gente estar amadurecendo quem nós somos e a importância que a gente tem para a construção de um outro tipo de saúde. E aí eu passo agora a palavra a vocês todos, para a gente fazer um momento de debate, de compartilhamento. Né? E aí eu vou fazer as inscrições, porque tem muita gente. Né? Vou estar controlando as falas. Espero que vocês sejam né, já que já tem muita gente para falar, não extrapolem tanto do tempo, mas como ritual, agora eu queria chamar como primeira fala um usuário nosso, Severino, para dar um depoimento sobre o que foi esse encontro com esse tipo de cuidado com essa unidade de saúde. E aí a palavra é toda sua, seu Severino. Tá, bem. Tá escrito. Só um minuto. Não, eu só queria, pegando o gancho aí do seu Severino, eu queria sugerir que duas usuárias nossas que estão aqui, Vera e Dene, deixem um pouco de chave após seu Severino, se for possível. Pronto, pode ser. Vamos dar a primeira fala para vocês. Pronto, seu Severino, fala sua. Parabéns para todos que estão aqui, para o empresário. Parabéns de coração, porque essa reunião, ela é muito importante, ela traz muita decisão para quem está assistindo e para o usuário que amanhã vai chegar aqui e saber. Isso vai ser muito importante. Então, isso aqui é tudo para o usuário. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui arrastando os pés. Comecei aqui ruim mesmo, escorado da minha esposa e na bengala. Hoje eu estou andando com a bengala no ar só para prevenir algum desvio, algum tombo, algum buraco, alguma coisa, eu ando com a bengala assim. Mas graças a Deus e a todos os profissionais daqui, eu estou muito grato, porque foi aqui onde eu melhorei. Tive um tal de AVC e o AVC não deixa nada bem. Então, eu estou aqui muito feliz com o tratamento aqui. Aqui nessa sala mesmo, a minha professora é Márcia, aqui, dessa unidade. Eu entrei aqui, fui com Sônia, passei para Carol, de Carol passei para Sônia, de Sônia passei para... Não, peraí. Passei para Daniele e de Daniele passei Márcia do Caminhou para a doutora Vivi da Cultura e até aqui em Brasil estou muito bem satisfeito. É um local que deixa a gente feliz. Não só eu, como todas as pessoas que entram aqui dentro. Todas as pessoas que entram aqui dentro se acham feliz com o atendimento. Doutor Júlio me atendeu, foi me atendeu aqui com muita da dor no corpo. Me encaminhou para as clínicas para doutor Eduardo, que dá muito tratamento com ele. Depois, Vive me encaminhou para, ele tem agora a consulta dia 21, para doutor Alexandre, ou para lá, se Deus quiser. Já sei a sua família, está tudo em casa, vou levar para lá, mas devo muito favor, muita satisfação a isso aqui. Porque cuida bem das pessoas. Não tenho nada a dizer e também não tenho o que dizer. O não trata de ninguém, nem para nada com ninguém. Quem disser isso, está doido, foi muito útil. Não se trata de ali aqui com o tratamento, com o comportamento, todos aqui. Pouco tempo aqui no SUS lá no Guilherme Bar, né? Na UCIS do Guilherme Bar, e foi o que salvou minha vida. Tudo começou em 1985, quando eu trabalhava como contadora de uma dessas construtoras que está aí no escândalo do Petrolão. Como eu tive uma formação muito íntegra, muita honestidade, eu não aceitava o que eu via ali. E resolvi, após 5 anos de trabalho, trabalhava pouco, 20 horas por dia. Deixei tomar muito Coca-Cola com café, né? E não, simplesmente, não conseguia dormir, porque tinha que trabalhar. E isso, em 1990, pedi demissão, porque não aguentava de ver aqueles escândalos, de ter que engolir aquilo. E afastei, me deixei sair da profissão. E o que aconteceu? O café com Coca-Cola me seguiu, me perseguiu durante 30 anos, né? E eu consegui ficar sem dormir esse tempo todo porque eu sofria de síndrome do trabalho. Quanto menos eu dormisse, mais eu trabalhava. Então, mesmo me afastando da profissão, eu procurava outras coisas para fazer dentro de casa ou um trabalho de vendas. Eu não parava, eu simplesmente era 360 sem redução nenhuma. Então, isso com o passar da idade, chegando aos 57 anos de idade, que foi o ano passado, né, o corpo começou a cobrar. Então eu tive uma baixa imunidade, as coisas começaram tudo a despencar, minha taxa de homocisteína foi lá para cima. Isso foi interessante que eu descobri esse exame no bate-papo da fila do SUS, que eu estava lá no Gouveia de Barros, onde eu sou atendida, e a menina me falou dessa homocisteína. Eu já vinha tendo perda de memória, ou seja, um princípio de Alzheimer já se instalando, tinha problema de bipolaridade, ansiedade num nível que já estava chegando a síndrome do pânico. E quando eu cheguei sobre dessa homocisteína, né, que é o exame que é responsável, é um dos primeiros fatores do mal de Alzheimer, né? Então eu levei para minha médica lá de SUS, né, muito inocentemente. Antes pesquisei na internet para saber o que era, qual o tratamento. Quando ela viu, ela disse: fiz um hemograma completo, se você está com a imunidade muito baixa. E eu digo, e essa homocisteína quer dizer o quê? Ela disse, não, é um problema que você tem no sangue. Eu disse, eu já sei que é um problema no sangue, foi através de um exame de sangue que eu fiz. Simplesmente ela calou, que ela é muito grossa. Não, o que você tem que fazer é não fazer nenhum esforço, evite caminhar, vá para casa, dormir, comer, não fazer nenhum esforço. Eu digo, me lasquei. Isso foi no mês de junho, entre junho e julho eu peguei só 5 quilos. Foi quando, graças a Deus, as portas do Guilherme Abraço se abriram para mim. Então, eu me deparei primeiro com a doutora Carol, nutricionista, que ela sabia o que era homocisteína, passou a medicação correta. Então, minha taxa estava 11,1, quando o normal entre 4 e 10. Com 60 dias, tomando a medicação, ela baixou para 9,9. Aí, depois, aí comecei a fazer yoga. Foi onde eu comecei a ter realmente, assim, mudei a alimentação, né, segui a risca nutricionista, junto com a yoga eu comecei a conseguir diminuir a ansiedade. Depois passei para a doutora Vitória na homeopatia, onde ela passou alguns medicamentos justamente para trabalhar essa questão da ansiedade. A insônia, eu estava sendo acompanhada por um psiquiatra, que ele tinha me passado clonazepam, para bipolaridade o carbonato de lítio, e eu não conseguia dormir. Aí ele me passou o amipitril. Os três juntos me faziam dormir 10, 12 horas. E eu acordava enfesada porque tinha dormido demais. Então aquilo não era legal para mim. Então com 40 dias eu consegui tirar o amipitril. Foi quando eu entrei na yoga. E através das práticas da yoga eu consegui dormir. Aí faltou, eu não conseguia consulta com esse psiquiatra, porque eu levei 9 meses para conseguir uma consulta, para ter um retorno. Era para retornar com 3 meses. Eu só consegui com 8 meses depois, mas aí o que eu fiz? Eu passei 4 dias sem tomar os remédios do psiquiatra. Fazendo os exercícios de yoga, eu consegui dormir. Dormi assim, em torno de 4, 5 horas, que meu corpo com 4, 5 horas, ele está ótimo. Eu levanto com a disposição de bicho, né? Então, hoje eu faço dança e percussão, que também me ajuda muito, né? Porque a dança, ela estimula, né, serotonina e outros hormônios que a gente tem. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca tive. Minha vida era só trabalho. Eu não sabia o que era me divertir. Hoje eu não posso beber, mas eu saio, tomo minha cervejinha sem álcool, tomo minha água de coco, minha água tônica. Então, eu procuro e perdi bastante peso. De julho para cá, perdi quase 10 quilos, né? Então, hoje eu estou com 58 anos de idade e tendo uma qualidade de vida que eu não sabia que existia. Inclusive, eu tenho formação há 20 anos atrás. Eu tinha formação em ayurvédica, em reiki, mas era uma coisa tão desconhecida, né? Na época que a gente fazia assim, porque eu fazia, fazia parte de um grupo místico, mas só que com o passar do tempo você se afasta do grupo, vem casamento, filho, aquela coisa toda, e você, né? E foi uma coisa assim que, quando vieram me falar desse Guilherme Abá, eu tinha uma colega lá na minha igreja que ela sempre comentava, Vera, tu devia ir pro Guilherme Abá, lá tu vai realmente se sentir muito bem. Mas ela não me explicava o que era. Então, simplesmente eu não sentia nenhum atrativo. Hoje não, quando eu falo do Guilherme Abá, as pessoas realmente correm, porque eu digo o que ele faz, né? Então hoje eu sou assim, fã número um e divulgadora número um do Guilherme Abá e das práticas integrativas. Porque realmente, gente, a gente consegue ter qualidade de vida. Então ontem eu estava na casa de minha mãe, que eu fui criada assim muito rigorosa, né? Na época que eu era criança, adolescente, a gente não podia dançar, porque quem dançava era mulher da vida, era não sei o quê. E meu sonho sempre foi dançar. Eu sempre tive aquele, sabe, eu tinha uma maior tesão em querer dançar. E quando eu entrei no Guilherme Abá, que eu vi a dança, eu disse, nossa, é aqui que eu vou me realizar. E realmente hoje eu participei do pastoril, foi uma coisa linda, né? Ontem eu estava lá na casa de minha mãe e comentando que hoje eu ia participar do pastoril. Aí o pessoal, ih, tu sabe dançar? Esse minha filha, eu não sabia, agora eu sei. Agora realmente eu estou conseguindo. Aí fiz uma demonstração lá para minhas irmãs, né? Aí ficou todo mundo assim, se babando. Poxa, tô te invejando, digo, realmente. Porque é uma coisa boa que mexe com a gente, né? Então eu tinha um problema seríssimo de a questão de não ter sentimentos. Para mim, nasceu filho, nasceu, se morreu, morreu, era o mesmo sentimento. Casou, separou, sentimentos para mim era uma pessoa que eu não tinha. Então, nada para mim tinha muito sentido, né? Graças a Deus eu tenho uma formação religiosa muito grande, então isso me levou a não cometer suicídios, porque quem é bipolar, chega numa hora que o suicídio fala muito na cabeça da gente, né? Mas por conta da formação religiosa, graças a Deus, eu nunca cheguei a cometer suicídio. E hoje, graças a Deus, assim, hoje eu tento 2 anos de separada do meu segundo casamento e convivo com minha irmã e meus 2 sobrinhos. Mas assim, lá onde eu moro é uma matéria-prima para mim trabalhar muito, porque são pessoas totalmente diferentes de mim, né? Mas eu hoje não estou nem aí para nada. Ah, Vera, tu vai fazer isso? Espera aí, vou ver minha agenda, porque hoje eu tenho uma agenda. Agenda da onde? Do Guilherme Abá. Ah, mas tua vida agora é só o Guilherme Abá? Só o Guilherme Abá, porque foi onde eu encontrei vida, né? Graças a Deus não preciso trabalhar, porque sou viúva do primeiro casamento. Tenho uma pensão que consegue, eu consigo viver dentro do padrão normal de vida, né? Ainda ajudo bastante minha irmã lá. E, assim, na hora que eu quero um dinheiro extra, eu pego alguma coisa para vender, vendo sem muito compromisso. Então, estou levando uma vida assim que eu nunca tive. Que minha vida foi só me preocupar com os outros e trabalhar. Então, viver de curtir, agora realmente eu estou curtindo. De julho para cá, realmente eu sei o que é viver. Porque realmente eu estou vivendo. E dormindo, viu, gente? Dormindo. Ontem foi o último dia que eu tomei clonazepam. Saí do clonazepam. Estou saindo também do carbonato de lítio, que eu fui para, dia 12 de novembro, fui para consulta com o meu psiquiatra. Expliquei a ele as práticas que eu estava fazendo. Ele realmente disse, você realmente está muito diferente daquela pessoa que chegou aqui há 8 meses atrás, né? Aí pediu para eu ir desmamando o clonazepam, tomasse só durante 1 mês, dia sim, dia não, e que voltasse ele com 3 meses para a gente ver a questão do carbonato de lítio. E como eu fiz um exame de proteínas e que não foi muito bom o resultado por conta do carbolítio, minha taxa está muito grande de perda de proteína, então eu resolvi também fazer o desmame do carbolítio. Não posso tirar de vez, como eu não tenho acesso ao psiquiatra, então eu resolvi tomar dia sim, dia não, porque quando eu chegar para ele, eu vou dizer, olha, já está na hora de tirar. Porque a nutricionista chegou para mim e disse, olha, com esse exame aqui, você só tem 2 opções. Ou com carbolítio, você vai perder seu rins, vai entrar para hemodiálise. Então você tem que conversar com o seu psiquiatra. Eu digo, opa, não é o psiquiatra que vai decidir minha vida não, quem tem que decidir sou eu. Entra a questão de ter humor, porque o carbolito, o papel dele é você ter humor. E você ter seu rins, eu prefiro estar mal-humorada, mas com o meu rins funcionando. Mas eu não vou ficar jamais mal-humorada, porque eu já estou no Guilherme Abá. Então eu tenho a dança, eu tenho a yoga, eu vou entrar agora em janeiro no Tai Chi. Então, tem um monte de coisa para que eu não fique mais de mau humor e nem triste, né? Então hoje eu estou outra pessoa. As pessoas, inclusive, eu mostrei uma foto minha assim, com aquele chapéu da percussão no dia que a gente foi se apresentar. Aí minha mãe disse, gente, essa aqui é você? Eu disse, é porque essa aqui é a Vera da percussão. Não é a Vera que a senhora conheceu há 9 meses atrás, 8 meses atrás. Então, quer dizer, a gente muda totalmente. Minha vida realmente é outra. Então, todos os dias eu oro muito para que esse projeto não morra. E aproveitando a deixa aí do Tiago, né? Sobre essa questão da portaria. Gente, é o momento certo da gente agir, porque é ano eleitoral, é no próximo ano, né? Então, a gente tem que pressionar esses vereadores para que isso se torne lei, né? Para que essa coisa não fique só no espaço, né? Já é lei. Ela é lei ou só é uma portaria? Para que ela seja implantada. Para que ela seja implantada, não é? Eu não entendo bem antes disso, né? Então, o que a gente tem que fazer é se unir realmente e lá na porta deles cobrar. Porque o mal nosso é o quê? A gente vota no cara e esquece. Então, a gente tem que cobrar. A questão da política é igual a questão do síndico. Você bota o síndico lá e resolve meu problema. Aí o síndico rouba, rouba, rouba. Quando ninguém aguenta mais o que ele está roubando, aí a gente vai lá cobrar dele. É o que acontece hoje com o Brasil. A gente vota, eu não sei nem quem deputado votei, eu não sei nem quem governador votei. E, além do mais, tem aquele povo ainda que vende os votos dele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora e saber cobrar. Então, já me estendi mais. Nenê. Como é teu nome? Eu digo que sou um produto do Guilherme Abá. Cheguei lá com cilindro, com uma crise de depressão, tomando muitos remédios. E foi atendida por Margarida, que chamou aqui, Inês, que me acolheu, e outros profissionais. Bom, lá eu ressurgi. Eu aprendi que ainda havia vida. Aos 37 anos de idade, eu achava que já não servia mais para nada. Meus filhos estavam se formando, entrando na faculdade, e a sensação que era só aquilo. Então, eu estava desistindo, estava com depressão há 20 anos, mesmo com uma tragédia que houve na minha vida, aos 18, e houve uma outra coisa que aí piorou a situação. Fiquei de cama, não saía, não chegava na porta de casa, não conseguia sair do quarto muitas vezes. Tinha medo de ficar sozinha, porque me adiantava que olhar no espelho, de repente, uma pessoa bem ativa e de repente eu parei de fazer tudo. Eu só me lembro de tomar muito tempo. Então eu fui caminhar com um psiquiatra e tomava muitos remédios. E uma consulta com a doutora Margarida. Eu fiquei sabendo que o médico eu tomava, eu facilmente dependendo do nome. Eu ia esquecer de algumas coisas, isso me deu um medo. Aí eu já estava na minha vida de abar. Aí eu parei no médico. Parei sozinha e aí eu fiz com o mundo. Aí pronto, aí eu não saí mesmo. Aí vamos lá no marido que me levou para a minha abar. Teve que me levar para uma emergência, na psiquiatra. E aí ela passou, além do Rivotril, que foi o clínico geral que havia passado, eu tomei por 2 anos, aí ela passou um remédio, um antidepressivo, para acompanhar. E com as práticas integrativas lá da Guilherme Abá, aí eu fui perdendo medo, fui querendo viver, desabrochando de novo, porque os 18 anos, os 20 anos que eu passei com depressão e não sabia, aí eu descobri que estava doente, que precisava realmente me cuidar. Aí eu comecei a cuidar, comecei a gostar mais de mim, voltar a gostar de mim. Eu me lembro que eu gostava muito de mim com 15 anos de idade. Depois que eu tive o primeiro filho, eu vivia só por filho. Porque a tragédia aconteceu quando eu estava grávida da minha filha, 3 meses. Eu tinha um filhinho de 1 ano e 13 dias. Daí eu só queria estar aí. Eu não sabia para que eu ia. Era mais nada, só vivia para cuidar das minhas filhas. Eu queria 9 mais. Com isso, acabei de novo, mas continuei no automático. Não esqueci a tragédia, não esqueci o que aconteceu. E com o tempo, com Marta, com Inês, lá no Menabá, eu consegui sair do Rivotril, do antidepressivo. Hoje eu estou sem nenhum remédio, quer dizer, há 2 anos já estou sem nenhum remédio, só que eu estou no Menabá. Estou progredindo lá. Lá é minha casa, vou para casa trocar de roupa e bora renovar. Lá que eu aprendo tudo e passo para as pessoas que conheço, levo também, aprendi também com médicos, palestras lá do vegetariano de Rafaela, a me alimentar direito, com o Francisco a cozinhar comidas saudáveis, e aí, acredito ou não, eu perdi 26 quilos, tinha 98, hoje eu estou com 71, ou 69, tá? Perdi 26 quilos nesse programa todo, fui totalmente reprogramada, consigo me lembrar pouco de quando eu tinha tomado remédio, mas eu sei que lá na minha barra eu não fazia, meu lugarzinho, não deixo nunca. Uma vez por semana, quando eu não posso, mas eu estou lá, sempre. Estou tomando inscrição e a gente vai até 5 horas. Né? Dentro então, também está seja... no conselho de gestão, no setor usuário. Sim. Clebson. Boa tarde. Ele está com o livro para quem conhece, na sua festa. Feliz, né, por estar nessa data. Tenho formação na área de dança, sou psicólogo e agora mestrando em informações. Saiu hoje para estudar. Eu acho que essa reunião, esse momento, esse fórum, eu estava pensando comigo, como esse momento poderia ter sido válido alguns meses atrás, no momento que nós estávamos no processo das conferências. E eu fiz essa proposta. Né? E nós tentamos e fizemos uma conferência livre. Mas já tinha passado o processo municipal, serviu para o estadual, onde a gente reuniu ainda 80 pessoas para conversar sobre educação popular e práticas de pedras juntas. Bom, nada foi na finaladora. Falar desse momento que nós estamos vivendo em Recife, em Pernambuco e no Brasil, pode soar estranho, mas é um momento esperado. Porque esse momento que nós estamos vivendo, né, a nível de conjuntura nacional, mundial, latino-americana, para nós que estamos aqui no Brasil e na América Latina, é um momento esperado. Por quê? Porque nós começamos a realizar um processo de transformação de 500 anos. Começamos a mexer nas claras que estavam instaladas, muito bem instaladas. Né? E tem vários nomes, mas a gente pode fazer uma síntese chamada do capital, que estava muito bem instalada. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento esperado, que em algum momento a coisa ia começar a ser pressionada e que a gente ia ser convidado a ter esse momento de reflexão. Uma crítica também que eu faço, e aí eu faço para ver se eu transito nesse espaço, é que às vezes, né, nos nossos encontros, seja ele nordestino, no local, até mesmo na própria prática, a gente fica só na prática e não faz o processo de reflexão como a mesa trouxe ainda na escola. Então é preciso a gente ir além da prática, é preciso a gente estar fazendo esse processo. Cuidado, mas está refletindo, buscando entender como é que essa prática está transformando ou não a nossa realidade. Eu quero trazer agora, aqui nessa roda, a memória e o processo de luta de um dos grandes movimentos que eu aprendo muito, que é o MST. O movimento ele traz um lema que é ocupar, resistir, produzir. Não apenas ocupar, mas ocupar com resistência e com ação, mostrando para a população que aquela luta ela é viável e ela é válida. Né? E aí eu trago aqui um pouco da memória da décima Conferência Nacional de Saúde, que eu estive lá na relatoria, mas também fazendo militância, e lá foi uma luta enorme para realizar a tenda de cuidados de pedras vivas, que foi dentro da própria conferência, dentro da estrutura. No primeiro momento, a resistência foi muito grande, era para ser fora e a pressão era dentro. impacto da perda de cuidado foi um impacto de ocupação, um impacto de resistência e de produção. Foram realizados mais de 3 mil atendimentos durante a pandemia. Um grupo reduzido de profissionais, porque não tivemos recurso para poder fazer a gente estava previsto que nós estávamos com a proposta de levar mais ou menos 30 cuidadores, nem a metade. Conseguimos mapear a partir dos próprios delegados, dos próprios movimentos, e inserir em fazer. Mas foi a partir desse processo de ocupar e resistir, produzir lá dentro da conferência, e as moções várias vezes foram aprovadas. E as propostas foram aprovadas. Porque nós precisamos passar pela vivência. Quando a gente não vivencia algo, a gente fica só na fala, e principalmente a gente tratando das práticas de exercício, a gente não consegue ter a dimensão. Por mais que eu fale do gestor, por mais que eu fale do profissional, se eu não levo ele para vivenciar, não entra. Então a gente tem que fazer esse trabalho aqui, deve se ocupar. Ocupar a prefeitura, por que não? Ocupar as praças, por que não? As unidades básicas de saúde, sei lá, fazer uma campanha e se ocupar mesmo e produzir e resistir, mostrar para as pessoas o que de fato é. Para poder, a partir daí, a gente ter aliados e ter pessoas para formar massa crítica e poder a gente levar a luta para frente. Queria trazer também que hoje em dia, por mais que a gente possa utilizar as velhas estratégias de luta, também de resistência, abaixo de nave, etc., é algo que já meio que está lá no passado. Hoje, ou a gente constrói aliado, tem uma palavra do pessoal profissional importada lá de fora, chamado lobby, ou a gente constrói o lobby para poder lá dentro a gente poder fazer a coisa fluir, ou a gente não anda. Infelizmente, trazer também para a moda que é preciso nós hoje, nesses últimos anos, 12 anos, nós conseguimos avançar na saúde, principalmente em outras áreas, com várias políticas públicas e vários atendimentos. Mas cada um está lá enrolado. A gente precisa dar caminhando de mãos dadas e nós chamamos isso de políticas de equidade. Políticas de saúde da população negra, LGBT, do campo, da floresta, da educação popular, do braço integrativo. A gente precisa dar as mãos numa única moda. Porque são todas as políticas contra esse homem. Nós estamos mexendo com o personal. E se a gente não der as mãos de caminhar pelo mundo, a gente vai passar fraco e o opressor vai passar por cima tranquilamente. Essa questão de atitude não é uma questão interna. A gente sabe que toda essa pressão ela vem de lá dos Estados Unidos. Porque o Brasil parou de tomar empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. Porque é um Estado livre que joga o plano de saúde para cá, para poder tornar a saúde viável e a gente tornar mais doente ainda. Então, é uma questão macro, grande, que a gente precisa estar se unindo, podendo conversar mais sobre isso. Eu queria trazer também a experiência da Inspeção Popular em Saúde. A Paraíba vem abrindo porta de janela, agora vai ter uma mostra nacional de 16 a 18 aberta para qualquer pessoa queira ir participar na Universidade Federal. E as práticas de federativas estão lá. O pessoal vem fazendo um trabalho há cerca de 7 anos lá, com vários grupos e vários ensinos, e que a gente precisa trazer isso para cá, para a da aberta para chegar lá e poder participar. Também trazer, alguém falou, eu também gostaria de reforçar entrar a questão da participação social e do controle social. A gente tem que dar que nós temos instrumentos que, na verdade, atualmente, eles estão aí cortados, que é o processo de, dos conselhos municipais, que estão abertos. Qualquer cidadão, por exemplo, pode chegar lá e participar, pedir pautas ou pautas, e a partir daí a política tenta se ocupar. Mas a gente não participa, a gente não chega lá e fala comigo mesmo. A gente tem tantas outras agendas que a gente não consegue, mas a gente é que a gente possa estar reflexionando entre as comunidades. E para finalizar, é preciso que a gente possa levar essas rodas, para outros lugares, para outros níveis. Não dá para a gente chegar nessa, no fórum, né, apenas aqui no centro. É preciso a gente ocupar outros espaços para poder ouvir as pessoas, facilitar o processo de participação. E aí, sim, a partir daí, a gente vai transformar. Eu não acredito. E a gente elegendo São Fulano e Dona Cipriana, a gente vai transformar. Vai no atendimento, no processo de mobilização e de fazer uma palavra. Quando houve a mudança curricular no curso de medicina, eu estava participando desse processo com a professora Emília Pérez, esse espaço foi pensado exatamente como um novo cenário de práticas para dentro da atenção básica, para ter cumprimento às novas diretrizes curriculares que apontava no profissional de saúde uma visão mais abrangente. Então, do ponto de vista de instalação e de local, esse espaço foi pensado para isso. E de 2003 para cá, quando eu que estava fora vendo isso, há um grande avanço entre o que foi discutido naquele contexto pró-médico, pró-saúde, onde práticas, a exceção crescente dos estudantes de medicina e posteriormente o conjunto das práticas fossem, né, crescentes a partir da atenção básica, a partir da saúde coletiva, mas não só para o conjunto das práticas. Então, o que eu vejo é que houve um grande significativo avanço, a ponto de a gente chegar nesse compromisso na vida das pessoas. Todas apresentam impactos. É impacto. E a gente vive diferente da política que causa impacto na vida das pessoas. Eu estou insistindo nisso porque é essa força que está aqui presente nas práticas integrativas que precisam ser canalizadas através de que ferramentas, né? Ferramentas que você já construiu, mas eu concordo também com o companheiro quando traz o MST. Eu estava aqui pensando que, poxa, o MST não só construiu a concepção, ele construiu uma metodologia, um método para fazer acontecer. E o que eu tenho visto hoje, e aí vem o local onde eu estou hoje, eu passei 4 anos trabalhando com o governo Dilma, exatamente para o fortalecimento e implementação das políticas de igualdade racial, uma delas é a comunicação da população negra. Mas voltando, eu fui convidada a primeira diretoria do Centro para contribuir com o processo de institucionalização deste serviço. E assim, e abrir para cá, haja agonia, porque é de uma lentidão. O contexto que a gente está é completamente adverso, mas ao mesmo tempo eu percebo que a gente ainda não está fazendo uso de determinadas construções, de determinados avanços concretos. Por exemplo, os depoimentos dos usuários junto com os professores que estão trabalhando, né, não só na medicina coletiva, mas em outras. Eu acho que a gente ainda tem um vazio aí a ser potencializado. Nós, enquanto Centro de Ciência da Saúde, o nosso papel foi contribuir para uma formatação de uma resolução. A resolução de criação deste serviço foi aprovada pela Câmara de Graduação, que reúne todos os cursos de saúde, e agora em novembro, o dia 15, foi aprovado pelo Conselho Departamental, que são todos os conselhos, todos os departamentos, cursos de saúde. O passo seguinte que nós fizemos foi enviarmos para o reitor para fazer esse processo de homologação, certo? Então, isso está agora no gabinete. Todos os dias eu falo disso com o diretor e a questão que eu acho que esse fórum traz é por que não? Eu vou ser professor para o Pérez Olli, mas como professor. Só professores. Vamos fazer uma comissão, vamos pedir uma audiência. Eu penso que esse fórum, que com toda a legitimidade dessas práticas que já possui, tem que pedir uma audiência com o reitor e não só com ele. Eu penso que o momento é de, olha, e aí? Porque quando o Júlio me apresentou como coordenador, eu digo, olha, o meu nome não está em questão. O que está em questão hoje é a gente ir para essa aprovação mais rápido, porque já demorou demais. As práticas estão acontecendo e a institucionalidade é uma coisa que aparece aquela posição que a gente falava, a mulher se fizeram um e os homens fizeram outro. Quando chega na hora, né? Não separar. Então, esse paradoxo, ele tem uma força também. Porque para mudar, a gente entra em paradoxos. Não dá para a gente se transformar e transformar práticas arraigadíssimas se a gente não virar paradoxo, não virar meio Agora, eu penso que no momento, e se pensar, e aí eu estou, já disse a Jarbas, já disse a Comício, eu estou aqui independente de cargo, entendeu? Eu tô, sou uma situação social, sou servidora pública de universidade, e o que a gente está querendo é que esse serviço e essa política se fortaleça. Só para os acordos finais, já que a gente não teve mais escrito, eu queria passar à mesa, de forma sucinta, para dar as palavras finais à Bernadette. Eu acho que esse movimento ele precisa, a Angela falou, ele precisa. precisamos virar paradoxos, mas eu acho que ele precisa ser em vários âmbitos diferentes. Então, tanto ele é do âmbito da mobilização popular, dos usuários, da reflexão, como também ele é das rodas de conversa, né, das pessoas que estão nas estruturas de poder, e a gente precisa estar nesses vários ambientes. Então, por exemplo, você falou aqui dessa importância, mais uma vez, que é muito importante de redigir a lei. Nós vamos, aqui vem um vereador aqui, conheceu o serviço trazido por um usuário, e o vereador, numa conversa, propôs, perguntou sobre essa questão da lei, se mostrou interessado em fazer a lei, escrever essa lei, mas aí, vocês estão abertos? Estamos abertos, mas quem é que vai falar em torno desse coletivo? A gente começa a jogar essa política da vereador, da procurar um vereador, que vereador é, como é que funciona, quem é que pode dizer a um vereador, queremos escrever, vamos escrever junto, como é que eu não me sinto a vontade de dizer, sim, vereador, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos escrever, e numa seara que eu mesmo não compreendo, que eu não entendo, que, como é que a gente toma esse tipo de, né, de posição, como é que a gente constrói essa posição. Então, isso é importante. Outra questão é a questão da política da universidade, agora como professor, e essa pressão diante do reitor. Então, isso tem sempre esse aspecto paradoxal, de ter um aspecto de movimento popular, de ter esse aspecto também de influência política, de ter esse aspecto também de acessos, porque a gente já tem uma história construída, então a gente tem esses acessos. Se quiser falar com o político, a gente tem acesso, porque a gente tem uma história, não parte do nada. E como é que a gente vai se articular para estar falando? Então, eu penso que é muito importante, outra coisa para ter aqui, anotando algumas coisas assim, é ter um movimento organizado dos trabalhadores. É ter um movimento trabalhador que possa se fazer representar num fórum desse. Por exemplo, quando tem uma reunião com o vereador, eu vou conversar aqui, quem é que eu vou chamar para conversar? Então, tem que ter uma representação que possa sentar com esse vereador, se não é representação de usuários, se não é representação do trabalhador. Eu mesmo não me acho essa representação. Então, eu me vejo assim, nessa possibilidade de estar facilitando essa conversa, de estar indo ao reitor, de estar pressionando em outras formas, de estar contribuindo junto com as pessoas que são do movimento trabalhador, que são do movimento usuário, apesar de eu ser todos, eu também sou usuário, também sou trabalhador, também sou professor. Mas cada um pode dar uma contribuição diferente, um âmbito diferente, e é que precisa ter essa organização para essa coisa andar. Então, acho que a nossa distância da Câmara de Vereadores, do diálogo com o vereador, também foi uma falha estratégica. Isso foi uma coisa que a gente acaba deixando para lá. E assim, eu acho que existe o interesse dos vereadores de estar dialogando. Então, não é uma coisa que a gente precisa chegar na Câmara de Vereadores. A primeiro lugar, chegar lá sem projeto, não precisa. É ligar, perguntar, e a gente não tem um, dois vereadores interessados para trabalhar com a gente. Então, agora, quem é que a gente vai querer trabalhar com? Isso é que é o outro lado, que eu não sei. Então, Roberto, então eu acho que são ações em vários âmbitos. Nisso que foi traçado aqui, da pressão junto com a UFPE, da pressão junto com a prefeitura, e dessas articulações junto com um e junto com o outro. Eu creio que a gente deve, talvez, sair daqui com uma data para um outro encontro que começa com essa pergunta. O que é que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Pelo menos é isso que me vem. E esse passo ele vai ser paradoxal, diferentes âmbitos, diferentes esferas de participação, de diálogo, para isso poder estar acontecendo. Mas, independente da estratégia específica, eu acho que a postura tem que agora ser forte. Tem que se colocar, tem que se preocupar, tem que. Nós chegamos a esse momento, acredito. Sentar e conversar. No final, são diferentes atores das políticas. São os atores na figura dos trabalhadores, né, os atores na figura dos usuários e de outras entidades ou pessoas que participam do nosso movimento. Entendeu? Na portaria tem um artigo para, que estabelece uma câmara técnica. Ele não instituiu a câmara técnica. Não diálogo com a gestão, mas até como chegou, não é até que entrei, mas houve uma... Porque a Câmara Técnica, de alguma forma, ela delibera uma decisão, mas se você não tem uma gestão aberta, uma deliberação conjunta, não vai surgir. Entretanto, independente de ser uma Câmara Técnica, eu acho que a gente tem que ter uma comissão, um grupo de pessoas que se sentam, que pode ser da rede de praticantes integrativos, que compõem a rede de praticantes integrativos, que se sentam e determinam prioridades. Vão existir prioridades que vão ser do serviço, do SIS, que é a Junta Federal, que a gente tem que ir lá e fazer. Tem prioridades que são mais macros, que a gente vai ter que sentar e determinar, que é procurar a Câmara dos Vereadores, que é tentar chegar numa portaria e dizer, olha, a portaria é essa. Tu tá aqui ou não tá? Tá na tua pauta política, trabalhar em torno da saúde, trabalhar em torno disso. É interessante para você, como vereador, ter uma lei que... Porque, na verdade, a nossa portaria não é estar criando mais custo nem mais serviço. É instituir o que já está. Então, na verdade, para ele não é um grande problema uma portaria. Essa lei não é. Né? Para ele é muito mais ganho do que problema. Agora, o cara tem que estar afinado com a gente. É, né? Isso que a gente tem que pensar em conjunto. É, mas eu acho que, de repente, a gente tem um círculo de pessoas que possam se encontrar e ir discutindo isso. Planejando, pensando e discutindo isso junto. Eu acho que a gente já faz muito, Roberto, entendeu? Eu acho que a gente já faz bastante. Entende? A gente tem uma grande força fora do SUS que também pressiona, que a gente movimenta, dá uma ressonância das pessoas conosco. Então nós fazemos muito, entendeu? Entendeu? Para viver no SUS, para conseguir serviço dentro do SUS, a gente precisa pensar dentro do SUS. Uma normatividade, uma regulamentação, uma institucionalização. E isso é discussão, isso não se faz um dia, não. Isso é um grupo de pessoas que sempre pensa. Vai lá, fala, mas pensa de novo. O cara fala, a gente briga, faz as pazes, volta de novo, vai, junte, pensa o que é isso. É assim, entendeu? Principalmente esse regulamento é institucionalizado. Assim. Agora, eu acho o seguinte: a gente tem que sentar com pessoas que estão pensando, pessoas. Sabe? Isso está maduro dentro delas, elas querem, elas desejam, elas querem pensar nisso, sentar junto. Não vai dar para ser todo mundo sentado junto ao mesmo tempo falando, pensando, não, não vai dar. Mas ele tem que ser uma comissão aberta para todos, entendeu? Mas tem que ter uma regularidade, não está sentando, não está pensando, definindo prioridade, planejamento e que caminho a gente vai tomar, tá bom? Uma pessoa lá fora, que não sabe nem o que é, constrói o projeto casado como a classe da ele, que não é a nossa cara. Quem decidiu não colocar a mão na massa somos nós. E não planejar o outro. O outro vai chegar para poder tocar, não dar algo real, mas nós temos que fazer. Mas há uma rede de já tem. Bom, eu queria que todos se levantassem. A gente vai iniciar. Quem estiver do lado de fora, entra pra cá. A gente se dá os braços aqui. Pessoal, estou saindo daqui direto para a minha prática semanal, que é o grupo da concentração, que é a aula de meditação perspectiva laica, e está aberto, se alguém quiser emendar daqui direto para conhecer um pouquinho de meditação, a gente vai estar na sala aqui. Queria fazer esse convite. Eu também queria dar uma vida. Meu nome é também daqui, seis meses, e a Lei Solidário, no espaço Lácio do Azul, próximo ao mercado encruzilhado. É uma toda que é a origem da frente, né? Roberto, Florestan, mais pesado lá. E assim é também gratuito, né? Quem quiser levar um filho de alimento para ajudar uma família, uma pessoa que a gente doa, é bem-vindo. Então, ok? Bom, gente, dizer que os processos não vão fundar aqui. Está encaminhando várias coisas, várias estratégias. A gente vai estar se movimentando no nosso meio. Há um grande desafio em termos de amadurecimento, de encaminhamento, o desafio está posto. Mas o que se mostrou nesses últimos dois meses de mobilização mostrou que é uma rede forte e é que é uma rede feita por várias mãos. Estudantes, trabalhadores, terapeutas, usuários, professores, militantes. E aí, eu queria que vocês trouxessem a mão Federica. Vou mostrar que são essas mãos que estão fazendo isso tudo. E aí, essas mãos separadas assim não fazem muita coisa não. Então a gente vai fazer um exercício de tentar aproximá-los para a gente, todo mundo conseguir enxergar todas as mãos. A gente tem que fazer isso. Essas são nossas mãos. E a gente só faz ficar. Então, cheiro para você.